Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, todo Jovem Nerd, eu nunca posso esquecer como programar um videocassete. Aqui é Benjamin Button e eu já nasci velho. Isso é uma verdade, cara. Aqui é o Tucano e eu sou um ser obsoleto nesse mundo politicamente correto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bípedes. Eu não sou velho, eu sou usado, gasto. Aqui é o Azaghal e eu não tô velho, eu tô cansado. Muito bem, nerds, estamos aqui. Olha só, quem diria que isso ia acontecer um dia. A gente pensa que vai ser jovem pra sempre, né, cara? O único que vai ser jovem pra sempre aqui é você, cara. E nada, nego, pega numa peca esse negócio de jovem nerd. Quando você fica velho, você vai ser velho, né? Caraca, essa é a piada mais engraçada do Colibri. Olha, não, não pode falar isso. Politicamente correto. Nós estamos aqui pra dizer que estamos muito velhos pra isso, rapaz. Quero ver o que vai sair depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast! Vamos! Azaghal, esta semana nós temos um recado patrocinado da galera da ESPM. Ó! Oh. Para você que está procurando uma graduação em Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão, Azaghal. Muito bom! Exatamente, vai rolar o vestibular para o curso, cara, que é o único curso de Sistemas de Informação no mercado com esse formato, que é Desenvolvimento Técnico e Programação, mais comunicação, marketing e gestão. São 3 trilhas de especialização de acordo com a opção do aluno, que é feita com apoio de profissionais da área. São elas: desenvolvimento de games. Certo. Olha aí, nerds, eu sou... agora você levantou a cabeça. Estava com a cabeça baixa, ouvindo, de olho fechado. Agora você levantou a cabeça. De olho fechado? Sabe qual é? Quando... Tá sonhando com você? É isso que você tá dizendo? Aplicativos web e mobile e Digital Business Intelligence. Azaghal. Oh. É mais maneiro em inglês. Digital Business Intelligence. O curso é a grande carga horária prática, Azaghal, e é alinhado com as necessidades do mercado. Tem uma sala tech em formato descontraído para favorecer as discussões, compartilhamentos. Tem um lab tech no padrão internacional Scale-Up, que favorece o uso de metodologias ativas de aprendizado. Então, vá lá. Link aí no post. Inscrições abertas para o vestibular em Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão, Azaghal. Excelente. ESPM. E vocês sabem, né, que estamos muito felizes em anunciar o sucesso incontestável de A Lenda de Rothgaro! É impressionante. Caraca. O mais impressionante não foi nem a quantidade, os milhares de livros que saíram do nosso CD de Curitiba no final de semana. Foi impressionante, mas é normal. Sim, foi o mais impressionante é ter gente terminando de ler o livro... Na segunda-feira. Cara, não, acho que na terça, né? Na segunda. Na segunda teve mesmo? Teve gente que já tinha lido... Porque teve gente que recebeu o livro segunda cedo, mostrando aí a competência da Nerd Store em entregar rapidamente. Sim. E a qualidade do livro somado à velocidade de leitura de alguns fãs. Foi impressionante. Cara, eu... Cara, como assim? Tem nego que leu o livro segunda, terça? É? Já tem gente que já leu, já devorou a história. Já leu tudo, cara. Que impressionante. Então, eu e agora a gente tava assim, cara, a gente gostou do livro pra caralho, gostou foda e tal, mas a gente deve estar contaminado pela... Não, eu não tava contaminado. Você não tava? Nunca, eu nunca estou. Cara, eu nunca tinha... sabe, eu sabe? Não... Bom, eu não sei. Eu sei. Mas aí, cara... Eu não tenho dúvidas. Eu vi aqui que eu acho que foi a primeira leitora que terminou de ler Rothgaro, foi a Bela. Você que é Bela porque ela publicou uma resenha na página do Scooby do Lennon de Rothgaro. Isso, exatamente. E ela realmente leu, porque dá pra ver que ela leu aqui pela resenha dela. Ela não só leu, como ela fez uma resenha. Ela fez uma resenha, eu queria ler a resenha, porque não sou eu mais que estou falando, é o público. Certo. Então ela voltou aqui, ó. Ela classificou com 5 estrelas. Muito obrigado. Muito obrigado. E falou assim, ó. Se gostou de O Nome do Vento, esse é um livro a ser lido. Muito só bom. Isso já achei impressionante, muito legal. Ela leu, ela escreveu aqui: Ruff é um menino arredio que se torna um homem incrível, com seus defeitos, mas com uma força de vontade nunca antes vista no vilarejo ao redor do mosteiro de São Arnaldo. Há muitas lutas, muito sangue hobgoblin jorrando, um dragão de dar medo e uma donzela. Ah, essa donzela. É diferente de qualquer donzela. É um livro extremamente bem escrito. A parte do hobgoblin meio humano me deixou de boca aberta. Olha aí. Puta, também, cara, esse capítulo é... Principalmente, eu tenho um quê de sempre tentar adivinhar o que tal ação vai acarretar a tal personagem. E o Leonel conseguiu que eu acertasse somente uma coisa. Não é um livro nem um pouco maçante e não é nem um pouco previsível. Ah! Quem gostou de O Nome do Vento vai gostar muito de A Lenda de Ruff Gunnar, na minha concepção. Ruff e o Quothe, que é do Nome do Vento, seriam sérios desbravadores das terras desconhecidas. Olha aí. Muito obrigado por essa resenha. Fantástica, Bela. Muito obrigado por ter lido tão rápido. E a todos que compraram o livro naquela empolgação midiática que aconteceu. Exato. E todos que já estão lendo, que estão falando bem, muito obrigado. É, o Scooby é sempre uma ferramenta legal porque ela é imparcial, né? Então, a pessoa pode botar qualquer resenha lá. Você pode dar qualquer nota, qualquer resenha. Então, ir lá e ver o que as outras pessoas, outros usuários, se você está na dúvida, como jovem nerd. Eu já falei, eu já falei o que eu tinha pra dizer. Só vou dizer mais uma coisa. Corre que vai acabar. Verdade. Se você quer garantir o seu, corra na Nerd Store. Nós vamos atender você muito bem e o mais rápido possível. Vai lá na nerdstore.com.br e leve o seu. Além disso, Jovem Nerd, nós temos também um anúncio que não é uma propaganda. Não, não é. Na verdade, a gente não ganha nada com isso. A gente é só... Assim, é só o nosso branding nonsense. Mas... É só legal de fazer. É legal, a gente faz pela diversão. E o Giuseppe, não sei se vocês já assistiram o Nerd Office dessa semana, caso você não tenha assistido. O Giuseppe da Montegrappa queria fazer uma nova promoção. De canetas para os nerds. Sim. Exatamente. E aí a gente conversando por e-mail e tal, chegou-se a seguinte ideia. Por que não fazemos uma promoção de design para caneta protocolo Blue Hand? É isso mesmo! E esse barulho que você ouviu foi meu cu caindo. Porque é isso que aconteceu, cara. Caraca, cara, inacreditável. Montegrappa, é isso mesmo, cara. Montegrappa vai fabricar a caneta protocolo Blue Hand. Isso, e um dos nerds vai ganhá-la. Putz grila! E o que você precisa fazer, nerd? Simples. Você segue o Instagram da Montegrappa. Exato, que é Montegrappa Itália, mas Montegrappa, tem link aí no post. Mas tem dois P's, então vai lá olhar link, como é. Tem link aí. Você tem que fazer um design, um desenho, uma arte, um recorte, uma manipulação de imagem, qualquer coisa referente ao protocolo Blue Hand no corpo de uma caneta. Sim. Certo? Lembrando que a Montegrappa é uma empresa de requinte, uhum, e tradição e refinada. Sim. Né? Então, vamos fazer artes com essa ideia. Exato. É só uma sugestão aqui. Né? Se você fizer algo muito surfista, por exemplo, uhum, não vai encaixar muito no estilo da Montegrappa. Então, é importante que seja Blue Hand, mas que também tenha aquela sofisticação da Montegrappa. Você faz sua arte, publica no seu Instagram público, as pessoas têm que poder ver, sim, e usa a hashtag Montegrappa Blue Hand. Exato. No post tem aí como se escreve com todos os P's, B's e L's. Você não, não erra a hashtag, porque é por lá que a Montegrappa vai procurar as artes e fazer um regram. Ou isso, seja, ela vai republicar a sua arte no perfil dela. Exato. Nesse momento, você passa a divulgar a sua arte. No perfil da Montegrappa. Exatamente. Peça para os seus amigos, para os seus pais, para os seus amantes, professores, até seus inimigos, que votem em você, que deem aquele coração, o like, o coração do Instagram. Dele. E que também sigam o perfil da Montegrappa. Sim. Os 10 que tiverem mais votos vão para um júri formado por pessoas internacionais. E esse júri vai escolher qual dessas canetas é a melhor. E aí, essa caneta escolhida pelo júri vai ganhar a caneta Protocolo Blue Hand da Montegrappa. Exatamente. Vale dizer que, às vezes, a caneta escolhida pelo júri não é viável de ser fabricada, se ela for muito louca, muito rebuscada. Então, a Montegrappa se dá o direito de fabricar uma outra caneta, mas o cara que foi escolhido vai ganhá-la de qualquer maneira. Isso. Mas outra caneta com o tema Protocolo Blue Hand. Claro. A ideia é o Protocolo Blue Hand. Então, não necessariamente vai ser o seu design que... Mas pode ser. Mas pode ser. Então capricha, faça um design... Se você é uma pessoa elegante, sofisticada, contradição, boa. Fizeram um design dessa maneira, eu tenho certeza que vai ser. Se você fez por merecer. Se você... A careta Super-Homem, nós tivemos vários designs sofisticados, elegantes, que a Montegrappa gostou. Então, exato. Pra saber mais, tem as regras de participação aí no Jovem Nerd News ou lá na fanpage da Montegrappa. Tá todos esses links aí no post. Exato. E vai até o dia 7 de novembro. É até essa data que você pode publicar a sua arte no Instagram. Mas quanto antes você mandar, melhor, porque você tem mais tempo de fazer a campanha de likes. Exato, exatamente. Né? Pra subir. Participe, é uma puta promoção que a Montegrappa Itália está fazendo, sem vínculo nenhum com o Jovem Nerd, pra fins legais. E é isso. É boa isso. Sorte. Boa sorte. Manda bem. Manda Eu quero uma caneta também, Giuseppe. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 26 minutos e voz da tia do Google é a senhora sua mãe. Muito bem, Azaghal. Temos um recado aqui do nosso querido amigo Léo Lopes, que falou que é o seguinte, a galera lá na gringa criou um Podcast Day no dia 30 de setembro. E aí, influenciado pelo sucesso do Podcast Day, foi proposto no Podcasters BR, grupo de discussão de podcasters no Facebook, a criação de uma data semelhante no Brasil. Então, os caras criaram o Dia do Podcast. Olha aí. Que vai acontecer no dia 21 de outubro, Azaghal. Por que dia 21 de outubro, Jovem Nerd? Não sei por quê. Porque é a data da publicação do primeiro episódio do primeiro podcast brasileiro. Olha aí. O Digital Minds, do Danilo Medeiros. E faz 10 anos. Faz 10 anos. Eu achava que fazem 10 anos. Mas já só faz. Ou seja... Neste dia 21 de outubro de 2014, é só você usar a hashtag se você quiser comemorar o aniversário do podcast no Brasil. É, tem o dia do podcast.com.br pra você vai lá e tal, pode divulgar. Você pode usar a hashtag no dia e eu vou fazer uma humilde contribuição. Vai doar dinheiro? Não. Para o podcast nacional? Não, nada de dinheiro. Eu vou sugerir que para comemorar o dia do podcast, você que está ouvindo um podcast, convença um amigo seu que nunca escutou o podcast a ouvir um podcast. Olha aí, que tal? Seja qual for o podcast. Qualquer podcast, o que você mais gostar. Eu vou fazer outra promoção. Tá. Essa Jovem Nerd é válida e construtiva. Ok. Mas nessa data de aniversário do podcast no Brasil, eu quero que você convença um amigo seu a parar de ouvir o Rapadura Cast. Cara, tá me explicando. Trollagem, tá bom. Tem o dia da trollagem da Azaghal que cai no mesmo dia. Podcast. Certo, então vamos comemorar o dia do podcast no Brasil, trazendo novos ouvintes para a espodosférica brasileira. Muito legal. Isso aí. Muitos nerds, cacete de agulha, Azaghal, doando sangue, pedido doação aqui para Vanderlei Aprile Júnior. Quem quiser, tem link aí no post. Antero Filho, muito obrigado. Carlos Eduardo Bobato, Fran Cardoso, o Gato Og. Sim, um gato animal doando para... Caraca, outro gato. Que maneiro. Eu não sabia que isso era... A gente nunca parou pra pensar nisso, né? Mas é bem, né? Normal, né? Gatos e animais precisam de sangue. De sangue também. Isso me lembra o desenho do Pica-Pau, Plasma de Cão. Ah, é? Eu não lembra desse desenho? Não lembro. Era não do Pica-Pau, mas daquela família do Pica-Pau lá, aquela turma do Pica-Pau. E aí tinha um cara passeando com um cachorro na rua e eles são atropelados. Ah, plasma. Acho e aí vem a ambulância e o cara fica plasma de cão no cachorro. E aí eles trocam. Eles botam um plasma de humano no cachorro e aí o humano fica meio cachorro. sim, o cachorro vira o humano. Muito bom, muito bom. Mas é engraçado que ele escreveu aqui, sim, um gato, entre parênteses, animal. Não, tipo um gato do cara bonitão. Tipo, bonitão. Isso me lembra outra história. Uma vez a minha prima foi visitar minha avó, e aí chegando no apartamento dela, minha prima chegou assim: nossa, avó, tinha um gato no elevador. Aí minha avó: ah, é, quem deixou lá? Ainda agradecendo Gilmar Santana da Silva, Igor de Souza, Isabela Bonassi, Luca Arantes, o Rotary Club de Guaiçara, Azaghal. Ah, muito bom. Que legal. Sérgio Barbosa, Stefani de Carvalho Bagnetti, Thierry de Carvalho Bagnetti e Wellington Pérez. Muito obrigado por doar sangue e salvar. Vocês salvaram vidas essa semana. O que você fez essa semana? Esses caras salvaram vidas. Muito Olha bom. Que curioso. O Edmar Godoy fez um ranking de doadores de sangue. Olha aí. Que já apareceram receberam aqui no Nerdcast. Muito bom. E teve gente que já doou 4 vezes. Exato. E aí legal. Ele chega aqui um número. Não sei se esse número é totalmente preciso, porque eu tenho, por exemplo, essa galera aí do Rotary Club. Eu não sei como ele computou verdade, isso. É. Mas já tivemos 524 doações segundo esse ranking. Que legal! Né, individuais, totalizando 566 bolsas de sangue, vamos chamar assim. E como é que eles falam que cada bolsa de sangue pode ajudar até 3 pessoas, né? Eu acho que é por aí, é. Então... Porque tem plasma e tem não sei o que lá, né? Pô, muito legal, gente. Então olha aí o poder da galera ajudando milhares de pessoas. É verdade. Parabéns aí a todos os envolvidos. Vamos aumentar essa estatística e vá doar sangue e mande sua foto aqui pro Nerdcast. Galera que doou Cabelos. A Ana Luísa e a Isis Teodoro Prado. Muito obrigado. Doaram Medeixas para quem precisa. Medeixa ou Madeixa? Nunca sei. Arte dos fãs. Várias artes. Algumas daquele jeito, outras muito boas. Daquele jeito. Outras, mas todas a gente... Nós gostamos de todas. É. Todas são bem-vindas. Estão, inclusive, no nosso Facebook. Aham, sim. Clique lá pra você ver. Ou não. Ou clique aí no post. Não dê page view pro Facebook. Dê page view para o Jovem Nerd. Temos Sirif por Marlon Augusto, baseado no Filhos do Éden, do Eduardo Spohr. Olha aí. Muito maneiro. É irado. Esse é um dos trechos daquele livro que eu mais gosto, inclusive. É, que tem maneiro. Os demônios... Obsessores, muito maneiro. Temos a arte perturbadora, uma cerveja para os fortes. A arte para os fortes também. Temos um Ozob em pixel art do Jones Gonçalves. Temos vários Ozobs, inclusive. Muito bom. Temos o Ozob e o Lobo pelo Paulo Arthur. E o Ozob Dia das Crianças pelo Igor Oliveira. Além do Ozob da Lana Mariani, que eu achei maneiro que ele tem tatuado nos dedos. Boom. Excelente. E eu vou fazer isso aí entrar no meu personagem. Ele vai tatuar no dedo, boom. Ah, okay? Boom. B-O-O-M. Boom. Caraca, olha aí a ideia, muito bom. Eu achei maneiro. De quem foi? Da Lana Mariani. Lana Mariani, você acabou de contribuir com o personagem. Contribuiu para o Ozob, agora ele terá um boom tatuado na mão. E temos o Nerdinho em Clay por Will Nightwalker, uma escultura. Ficou bem maneira. E muito obrigado a todos que mandam esses presentes e regalos. Muito bom. Andrei, 20 anos estudante de design de animação digital, atualmente trabalhando com marketing em Joinville, Santa Catarina. Primeiro comprador do livro A Lenda de Ruff Gunnor. Olha aí, rapaz. Como é que será que ele sabe disso? Eu vou dizer aqui, ó. Fã de Nerdcast há pouco tempo, na verdade, desde o Nerdcast 322, The Bat, The Cat and The Bane. Olha aí, realmente um novo ouvinte. Ué, exatamente. Bem-vindo. Bem-vindo. Ouça tudo e compre tudo. Apesar disso, já escutei todos, claro. Muito bem, agora começa a comprar. Olha aí. Mas não posso deixar de destacar o Nerdcast especial de RPG. Não vou ficar elogiando porque o sucesso dele já diz tudo, porém quero destacar que foi uma inspiração e continua sendo, porque essa aventura continua sendo contada. E isso me deixa muito feliz pela experiência que adquiro lendo e escutando sobre esse novo mundo, e deve deixar o Azaghal financeiramente bem feliz. É disso que nós estamos falando. Só dei uma passada aqui para agradecer pelo ótimo trabalho de toda a equipe Jovem Nerd e a linda da portuguesa que mandou uma cartinha junto com o livro. Olha aí, ele mandou a foto. Aí que está a prova. E eu lembro que a portuguesa falou, eu escrevi uma cartinha pro primeiro comprador da Lenda de Ruff Gunnor. É, que a portuguesa foi pra lá supervisionar o envio e ver se estava tudo correndo bem. E aí o primeiro pedido que foi aprovado, que saiu, ela resolveu escrever uma carta manuscrita agradecendo ao cara. Ela escreveu assim, ó, uhul e bonequinho de braço pra cima. Parabéns, Andrei, você foi o primeiro cliente a comprar o livro. O poder do spoiler está com você. Beijos da portuguesa e de toda a equipe Nerdstore. Muito legal, olha aí, cara. Obrigado, meu querido primeiro comprador da Lenda de Ruff Gunnor. Muito só que bom. Não sei se você foi o primeiro a terminar de ler. Mas foi o primeiro a comprar. Foi o primeiro a comprar, olha aí. Tem que agradecer a todo mundo que comprou. Muito obrigado a todos que compraram. Principalmente quem comprou no boleto, que a gente não paga a taxa do cartão. Pra pagar a taxa do boleto, porra. Principalmente quem não comprou parcelado. Lucas Tadeu, 20 anos, estudante de engenharia civil. Desde fora, a jovem já se cita. Não, o quê? Caraca, falou engenheiro, civil. Você já fica nervoso. Acho maneiro. Olha, o cara fica molhado. Juiz de Fora, Santos Dumont, Minas Gerais. Mora em duas cidades. Santos Dumont? Como assim? Entendi. E a Enert? Eu também entendi. Gostaria de aprofundar mais um pouco os comentários de vocês fizeram sobre Harry Potter. Ah. Faço parte da geração que cresceu cresceu lendo Harry Potter. Aí, que legal. Comecei aos 8 anos. Muito bom. E para mim, não tem nada mais nostálgico, ou eu diria emocionante, do que ler os livros ou ver os filmes. Sim. Já li dezenas de vezes e atualmente estou terminando de ouvir o audiobook do último. Inclusive, eu indico aos nerds que gostam de inglês e gostariam de melhorar o listening e o vocabulário, pois a linguagem é muito fácil. Excelente dica. Enfim, o que eu gostaria de dizer é que existe um motivo para os fãs de Harry Potter gostarem tanto da história. É que ela é fácil para crianças de né? A J.K. Rowling colocou na história várias referências a sentimentos dela. Por exemplo, ela criou os Dementadores depois de se separar do ex-marido e eles representam a depressão. É, isso é um... né? Eu disse pra você que os Dementadores são diferentes dos Nazgûl. Eu sei. No âmago da coisa. Talvez o Tolkien também tivesse deprimido nessa época. Isso reflete nos leitores os próprios sentimentos. Esse envolvimento com a história existe de uma forma que eu não pude encontrar em nenhum outro livro. Pois vemos o Harry crescer, fortalecer sua amizade com os outros personagens, sentimos o sofrimento dele por não ter os pais, enfrentamos com ele a perseguição de Voldemort e, nos últimos livros, somos capazes de viver com ele as perdas do personagem ou a iminência da perda de outros. O universo criado pela J.K., eu diria, se parece muito com a nossa vida e o que enfrentamos para conquistarmos o que almejamos. As pessoas que têm a oportunidade de sentir isso lembram com carinho da história. Os da minha geração podem ter motivos pessoais para gostar, como a época que leram, ou pelo fato de ter sido o primeiro livro, babababababababá. Eu, por exemplo, já até apanhei do meu pai com o livro do Cálice de Fogo. Meu Deus, cara, como assim? Pois disse que estava com sono para estudar, para a prova de geografia, mas parecia estar bastante acordado para ler Harry Potter. Espero que isso nunca tenha acontecido com ninguém, mas tenho certeza que muitos se identificarão com este e-mail. Olha aí, uma experiência de vida. É uma experiência. Acompanhando o Harry Potter. Ele lê memórias. Memórias, olha aí, tá vendo? É verdade. Vamos respeitar. Poderia ter sido um livro melhor, mas tudo bem. Claro. Não podia deixar passar. Felipe Guzon de Arruda Senhorini, 15 anos, estudante de ensino médio. Ok. Mogi das Cruzes, São Paulo. Válido. Fazer postagem? Sim. Podia cortar grama do vizinho? Bom dia, Nerd. Por meio dessa carta, irei distribuir algumas caneladas e alguns complementos sobre o último Nerdcast. Primeiro, no assunto religião na Terra-média, que vale dizer, os orientais, grande parte deles, louvavam Morgoth como um deus. Lembrando que os Valar não são supremos criadores, e sim Ilúvatar. Então, mas quando eles estão louvando Morgoth, Morgoth faz parte da mesma mitologia de todos os outros. É, não existe e crença em um ou em outro, mas ele louva como uma divindade. É, mas aí é uma interpretação errada humana. É, sim. Mas então, na mitologia religiosa, é uma cadeia só, entendeu? Sim, sim, é. Então não existe canelada aí. Crença. Não existe canelada. Uma das caneladas acontece quando a Azaghal diz que Shelob, a Laracna, assumiu sua forma porque quis. Na verdade, ela é uma das filhas de Angoliant. É verdade. Foi Angoliant que quis ter a forma de uma aranha monstruosa. A Laracna só herdou a forma de sua mãe. Verdade. É. Outra canelada da Azaghal. Mas gostou. Gostou. Outra canelada da Azaghal dizendo que o Gandalf era um Valar, então ele era um Maia. Eu falei que o Gandalf era um Valar? Não sei. Um Valar. Caraca, se eu falei isso, realmente foi uma canelada. Olha aí. Porque o Gandalf é um Maia. Menos poder, um Maia, né? É verdade. Azaghal diz que as joias mais fodas foram feitas pelos anões. O que não é verdade, pois as Silmarils são as joias mais fodas de todos os tempos, que foram criadas por um elfo de Noldor, chamado Fëanor, o Grande Fëanor, que segundo Tolkien foi o melhor ferreiro e joalheiro de Arda. Que Arda é o mundo, a terra, né? A terra. Certo. Na verdade, os anões, eles enfeitaram, né? Uma das Silmarils, botaram uns negócios em volta. Botaram, exatamente. Então, caraca, a Azaghal tomou um monte de canelada da moleque 15 anos. Ele tá com tempo sobrando, né? Não, ele tá certo. Vale dizer aqui o seguinte. As Silmarils não são joias, são pedras preciosas. Não, mas ela é... Uma joia tem que ser utilizável como ornamento. Mas elas foram... Não, mas quando você pega uma pedra preciosa, um diamante, não é uma joia. Não, mas ela não... Um diamante não é uma joia. As Silmarils eram redondas, cara. Elas foram... Mas ela... Peraí, uma pérola é redonda e não é uma joia. Mas elas foram tiradas da natureza redondas. Então, elas foram feitas assim. Mas ela não é uma joia, é uma pedra preciosa. Tá dizendo que um diamante puro. Peraí. Um diamante puro é uma joia? Não. Um diamante puro é uma joia? Entendi o que você quer dizer. Você vai fazer o quê? Vai botar na boca e sorrir? Tem que ornamentar, trabalhar materiais. Tem que botar ela num ornamento que possa ser utilizável assim ela vira uma joia. Senão ela é só uma pedra preciosa. Tá bom, lapidada tá... ou não, mas okay. É uma pedra ali preciosa. Ok. Se beleza. Você pega a Silmaril e bota um cordão numa coroa, sei lá onde. E pergunto mais, aonde é que estão as Silmarils agora? Diogo Figueiredo da Mata, 21 anos, estudante de biologia, Christchurch, Nova Zelândia. Olha aí! Olha só! Olá, jovem nerd Azaghal, admiro aquilo que aconteceu. Sobre o episódio 435, Criação de Mundos, vocês comentam sobre a importância de incorporar bem o personagem criado durante a aventura de RPG. Certo. Gostaria de compartilhar... Eu pensei que ele ia falar da Nova Zelândia. Gostaria de compartilhar um dos meus momentos de orgulho e, de certa forma, burrice durante uma aventura. Tava jogando com um grupo de amigos do meu condomínio no Rio de Janeiro, nada de Nova Zelândia ainda. Nós éramos mais familiarizados com o estilo Daemon, particularmente com o livro da Tormenta. Na aventura, eu era um humano, mago elemental das trevas, de nível 6, e contava com figuras bem bizarras como aliados. Um meio dragão, um cavaleiro de cristal, um minotauro, um bárbaro, um meio elfo, necromante e mais alguns que não me lembro. Caraca, era um grupo gigante. Uma galera. A história começa com o nosso grupo parando numa taverna no meio de uma missão para aliviar a alma com bastante cerveja e obter algumas informações. Alcoólatra como a maioria dos meus personagens, eu acabei ficando completamente bêbado e provoquei uma briga de bar. No desespero e no melhor momento, foda-se, estou bêbado, tive a ideia não muito inteligente de, no meio da briga, usar uma magia conhecida como explosão. Resumindo, explodi a taverna toda e matei alguns infelizes. Mas a explosão também atingiu meus companheiros, que, indignados com a estupidez, resolveram revidar. Em dois simples turnos, eu virei um homem morto quando o necromante me petrificou e o guerreiro de cristal arremessou sua espada, separando minha cabeça do meu corpo. Caralho! Apesar de eu ter perdido o personagem interessante, foi um momento pra rir depois que a raiva passou, obviamente. Ok, né? Caraca. O cara realmente mergulhou no personagem, né? E o grupo era dele, era bem intolerante. Caraca, cara, que grupo! Vale lembrar que o Eduardo quase me matou no Nerdcast de RPG também. Você quase matou ele, o Carlos! É, foi sem querer. Eu falei que eu nunca posso esquecer como programar um videocassete. Isso é uma coisa simbólica. Eu duvido que você saiba programar um videocassete. Não, não lembro mais. Nem fudendo. Ô, Jovem Nerd, você gravava em EP, LP, SP? Você gravava em quê? SLP. SLP ou EP. Então, SLP dava... sei lá, 8 horas, né? Ficava uma merda. Seis horas. 6, 4 e 2 horas. Então, eu gravava em SLP no início, eu vi que ficava muito merda, comecei a gravar em EP com 4 horas, né? E aí, quando eu virei esbanjador, quando eu tinha 2 videocassetes e eu alugava filmes da locadora e copiava pra... Você ficar... realmente não é lá o Full Good, hein, cara? Eu copiava filmes da locadora. Aí. De Volta ao Futuro. Eu queria ter De Volta ao Futuro em casa, rapaz. Aí eu alugava e eu copiava em SLP. Comprava uma fita TDK bonita e gravava em SP 2 horas. Uma pergunta, a TDK, ela existe hoje? Eu sei que a JVC foi pro saco, mas acho que a TDK ainda existe. JVC foi pro saco? Foi, JVC foi pro saco. E viu? A BASF? Japan Victor Company foi pro caralho. BASF tá lá, muito bem, obrigado. Japan Victor? Você tá inventando esse nome? Japan Victor Company. A BASF Company, tinha as melhores cores. Lembra disso? Tem até hoje. É. Não, isso não é BASF, tá é Kodak, cara. Kodak. Não, baixo. Aí, ó, TDK, amigão. TDK pro caralho. Existe TDK ainda, do Brasil, né? Indústria e Comércio. Até telefone TDK do Brasil, mas a TDK que a gente conhecia, acho que... Não. Uma empresa japonesa. Mas essas empresas não fazem só, sei lá, uma parada. Seus! Existe. A TDK existe até hoje. Até fazia tipo, arma nuclear, sabe? Na Zona Franca de Manaus não tem TDK, não. E existe desde 1935, rapaz. Fazia o material magnético. Ela foi a primeira indústria a fazer Blu-ray. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O negócio de programar videocassete é simbólico. Por quê? Quando a gente era moleque, os pais, os avós, sei lá, quem era mais todo velho... Todo mundo já ouviu essa história, né? Mas eu vou contar a história que todo mundo já ouviu. Um dos sintomas pra gente identificar uma pessoa velha... É contar a mesma história. É contar a mesma história várias vezes e insistir, mesmo a gente tendo dito que é... Dizido. Mesmo a gente tendo dito que a história já foi contida. Contida, contida. Trocar a palavra também é sinônimo grave de velhice tratada. Gaga. Gagazal! Deu falar de uma parada tão mais antiga ainda. O Fred tá louco. Que tem a ver com o que o Fred falou. A esposa dele saiu, deixou ele sozinho, ele fica assim. Fico bebendo, JVC, bebo pra esquecer. JVC fabricou, durante muitos anos, um aparelho eletroeletrônico, ou talvez não tanto, que habitava nossas casas, que era a vitrola. Toca disco. Não, a vitrola, porque chamava vitrola porque era da Victor. Ah, Victrola. Sério? Olha então aí. Era Victrola, Victrola. Se não fosse da Victor, se não fosse JVC, seria Eletrola. Ah, então só um segundo. Olha só. Eletrola, exatamente. Isso eu tô chola, né? Isso eu tô falando. Você diz que eu sou maluco, mas eu não tô. Eu não falei que você é maluco, eu tenho certeza que você é maluco. Mas eu tô falando que eu só achei esquisito ter um Victor no Japão, é só isso. Não é um nome japonês. E daí, sabe qual é o nome mais comum no Japão? Aliás, o segundo, o primeiro eu não sei, mas sabe qual é o segundo nome de mulher mais comum no Japão? Não. Maria. Não. Não. Sabe qual é a terceira religião mais comum no Japão? Caraca, terceira religião? Whatever, né? Não, whatever não. Sabe qual é? A católica. É. Budismo, shintoísmo, cristianismo. Aqui, velho, budismo, 90%, 2% de cristão. Não. É gente pra cacete, não é 2%, não. É muita gente. É muito relevante. Outro sintoma de velhice é puxar esses assuntos malucos, nada a ver com nada. Ficar falando de estatística de religião no Japão. Estamos aí. Mas vocês têm medo de não aprender uma tecnologia nova? Eu não quero aprender mais nada. Eu não tenho medo, eu já sei, isso é um fato. Como assim? Você já não sabe? Não, é um fato, eu já não sei várias. Você sabe montar um desses computadores de bolsa aí? Como é que é o nome disso? Raspberry. Eu nem sabia que isso existia. Porra, não, isso aí é muito específico, não é? Não é específico, não. Raspberry não é Lego, porra. Não. É bem básico. É só pra quem é da área, cara. Mas então, viu como você já é um velho? Não. É da área do século XXI. Uma série monta o Raspberry em casa. Monta? Qualquer moleque. Filho do amigo nosso, pega o iPhone do pai e vai no aplicativo pra ouvir a música que quer. Vai lá, tum, tum, tum. Essa criança de um ano de idade consegue fazer isso? Um ano. Na sétima série, o moleque monta um foguete espacial, mano. O filho de um amigo meu também tava no carro e ele tava jogando. Aí o pai dele virou e falou assim: como é que você tá jogando se não tem 3G? É, ele, eu tô com internet aqui. Não, mas não tem 3G nesse celular. Aí falou: não, é que tem um ônibus aqui do lado que tem Wi-Fi. Eu tô roubando o Wi-Fi do ônibus. Tem um ônibus que tem mais... Seis anos. Caralho! E acelera que o ônibus tá indo embora, né? O moleque ainda falou. É, exatamente. Vai, acelera, pai. Não vai muito rápido agora, que senão eu perco o Wi-Fi. Caraca, cara, que seis... Não é possível, cara. É isso aí. Eu não sei se eu acho mais impressionante um moleque de 6 anos pegar o Wi-Fi do ônibus ou um ônibus no Brasil ter Wi-Fi. Caramba, você... A falta de memória é outro sintoma. Por quê? Ônibus de companhia de aviação que leva de um aeroporto pra outro. Tem Wi-Fi. É verdade, tem Wi-Fi. Olha aí, puta que pariu. Tá todo mundo na merda. É verdade. Não, hoje em dia é bem comum você pegar um ônibus assim do Rio pra São Paulo e ter Wi-Fi. É, mas aí é o ônibus. E voltando ao assunto, 2% da população japonesa é cristã. Só 2%? 2,04%, pra ser mais exato. Senhor K conheceu uma japonesa chamada Maria e tomou como se fosse população japonesa. Deve ter sido isso. Essa é coisa de velho pra encher. Não é, mas é porque Maricô também conta como Maria. Caraca, como eu odeio pessoa que preenche lacuna com informação merda. Pessoa inventa. Sabe qual é? Você tem uma lacuna. A pessoa ouve assim: Maria, terceira maior religião, cristão. Aí ele bota que metade da população se chama Maria. Inclusive os homens. Os homens também, porque no Japão não tem essa parada. É tudo igual. É, certamente eu falei que os homens se chamam Maria, sem dúvida. É isso aí, vamos lá. Vamos. Mas você não acreditaria se um cara chegasse pra você e falasse: oi, meu nome é Maria Nakamura, sei lá. Você aceitaria. Japão, você aceita qualquer coisa. É verdade, isso é verdade. Eu tô velho pro Japão. E não é de hoje, maluco. I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. Sabe por que eu tô velho? Eu tô velho pra qualquer escatologia, cara. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, né, Degrivo? Outro dia tá passando um programa do Discovery Channel, Bebês Adultos. Olha o nome do programa. Que isso, cara? Bebês Adultos. Bebês Adultos. É isso aí. Tu cabia, não viu? Muito bom. Acabou com o meu final de noite. É um fetiche, com certeza, vindo do Japão. Não é sexual a parada. Depende. Eles falaram que não era. Ali não era. É. Mas era. Sabe qual é? Eles queriam conforto de usar fralda, de alguém cuidar dele. Puta, eu já vi isso, cara. Isso aí é uma doença, meu. E aí eles fazem... O cara caminhoneiro... Faz carinho, né? O cara fica fazendo carinho. O cara bota... caminhoneiro. O cara acaba descarregado na turbina de avião de 2 toneladas. Aí o cara tira a botina, a calça jeans, fica de fralda e bota um body. Sabe o que é? Aquele roupa de neném? Aquele body. Gigante! Sabe qual é? E o filho da puta deita num berço gigante e fica lá com a véia. Tá chupeta. E a véia fica lá, meu bebezão. Caralho, cara, caralho. Excelente programa. Caralho, cara. Eu sei que a gente tem que ser tolerante, mas eu não consigo ser tolerante. Eu não consigo ser tolerante com uma coisa dessas, cara. Eu não sei o que é mais bizarro, o fetiche do cara é o cara topar aparecendo no Discovery Channel fazendo essa piada. Exato, meu irmão, exato. Ele espera que realmente nenhum caminhoneiro assista Discovery Channel? É, eu acho que sim, não, né? Esses malandros, eles abdicaram da vida social, ponto. Porque nenhum deles tem, assim, eu trabalho numa empresa, sei lá, eu sou artista plástico. Então eu trabalho num ambiente onde existe uma certa tolerância. Tá falando mal dos artistas aí, meu irmão. Não. Ouça. Eu tenho um trabalho onde existe uma tolerância exacerbada. Ponto. Não tô dizendo que é bom ou que é mal. Tô definindo um fato. Exacerbada. Tolerância exacerbada. Não. Os caras são caminhoneiros, os caras são trabalhadores de fábrica. Mercado os financeiro. Os caras são serralheiros. Sabe, locais que existe, assim, uma dureza foda, né? E aí o cara... Sabe o que é pior? Ah, meu irmão. O programa mostrava que era nos Estados Unidos. Aí depois ele mostrou que a galera era da Flórida. Aí depois, né, foi chegando mais e falou que era em Orlando. Em Orlando. Eu fiquei com um leve medo de aparecer o JP, cara. Tem uma comunidade de bebês adultos em Orlando. Eu fiquei... Sabe quando aquele leve cagaço? Fala, cara, por favor que não apareça o JP. O olho vai regalando, né? Vai ficando com medo, começa a pensar assim, mentalmente, né? Por favor, não aparece o JP, por favor, não aparece o JP, por favor. I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. Aí uma parada que me deixou realmente, essa parada do que sou velho, cara. Vou te falar, cara. Controle do Wii. Tá maluco. Cara, eu não sei onde é que eu tava. Eu não consigo mexer naquela porra, cara. Alguém me entregou o controle, eu falei, não tem que mexer, é um negócio meio que fazer um chicote, assim, um troço assim, né? Meu, caralho, cara, como é que mexe nisso? No... Aí botava pra um lado e a parada ia, uou, sabe qual é? Olha o velho não tá metido. Porra, velho pra caralho, meu irmão. Não, eu parei no Super Nintendo. Assim. Então, cara, como é que a garotada consegue jogar com 18 botões, cara, no controle? O Master System tinha 2, cara. E o direcional? Eu não sei como é que eles conseguem decorar a posição dos botões. É, velho. Que aparece na tela, aperte o X. Não, porra, peraí, caralho, aí tá foda vocês, hein? Aí é costume, porra. É, peraí, né? Você é. Não é que costume, a pessoa tem que ter tempo livre pra jogar videogame e continuar. É, mas exato. Todo mundo tem, cara. Sabe que horas que eu jogo videogame? 2:30 da manhã. Porra, eu nunca tive muita destreza, vocês sabem disso, né? Eu era bom no, na máquina, porque a máquina você não rola com destreza, você rolava com força. Lembra? Marvel vs Capcom, tu pulava, dava porrada, chumangorafa e vieram o Wolverine. Aquilo que é mais, aí você aí conseguia. Mas, lembra essa porra? Que era no Rio do Sul. Velho mesmo falando. É, no chumangorafa. No meu tempo tinha o Samurai Showdown. Samurai Showdown, joguei muito na rodoviária no Rio. Então, cara, isso não existe mais, cara, nesse mundo. Não existe fliperama mais, cara. A rodoviária Novo Rio existe. A rodoviária Novo Rio vai acabar o mundo, vão sobrar as baratas e a rodoviária Novo Rio. Mas sem fliperama. Sem fliperama. Fliperama foi pro caralho. Eu não sei da Fatality. Fatality, puta, impossível. Mortal Kombat 1, cara, lembra aquilo? É, isso era uma época boa. Street Fighter clássico era foda. Eu não cheguei cheguei a jogar o primeiro, eu joguei só o segundo. Ninguém jogou Street Fighter 1. Ninguém. Não existiu, no só mínimo. Existe o 2. Ah, então é por isso. É, eu achava estranho, que eu falava, caralho, tenho 2 e nunca vi um. Que esquisito, deve ser muito velho. É porque o 1 foi muito underground, entendeu? Ah, só o 2 que foi o hype. Não, mas o 2 não é o Turbo? O 2 não é o Turbo? Não, o 2 é o 2. Aí teve 1 milhão de todos versões. Que você jogou é 2. Tinha 2 Turbo, 2 Alpha. Exato. 2 Alpha, 2 Ômega, 2 Gold. Tá bom. Street Fighter 2 versus Marvel. Versus Capcom. Não tinha Capcom também? Era maneiro pra caralho, né? Então, Capcom versus Marvel. Olha só, japonês faz isso mesmo. Eles lançaram o Final Fantasy X, que era X, né? Em romano. E aí não queriam lançar o Final Fantasy XI, sei lá. Lançaram o Final Fantasy X-2. É, tá ótimo. E era X-2. Eu não consigo entender, entendeu? Não, e tinha aquele filme Ninja 3, A Dominação, de 1984, lembra? Vagamente. E não tinha o 1 nem o 2. Os caras são ninja, pô. Eles apareceram. Senhor Cabo, o que você já viu dessa nova geração que você não conseguiu compreender? Agora vamos criar uma Discord. É isso aí, vamos lá. Eu não consigo compreender isso. É, a ideia é fuder o Nerdcast logo no início pra gente dormir cedo. Tem uma sirene que é um alarme. Se estiver chegando muito próximo da zona de proibido, ele toca. Ah, tá bom. Isso, com bom senso. Cara, o que eu vejo hoje em dia que eu não consigo compreender? Tá. Você não pode não aceitar também, né? Não, mas eu sou uma pessoa extremamente... Olha aberta, só, tá uma pessoa não, aberta. Aberta não. Flexível. Obrigado. Flexível é a palavra. Complacente. Complacente também não. Não sou complacente. O caso é o seguinte, a faculdade, ela está me dando uma flexibilidade moral inacreditável. Você está na faculdade para renovar seu espírito, certo? Ah, cara, se é, não tá adiantando. Não tem professor que fala isso? Tinha um professor que eu estudava direito, ele falava assim, eu só tô aqui, eu não preciso dessa merda. Todo professor de direito fala isso. É. Eu tô aqui só pra me renovar. O cara que fala isso, amigo, ele certamente não tem vida lá fora. Mas porque qualquer um pode fazer alguma coisa muito mais legal do que assistir uma aula de direito tributário. Não, mas o cara, o Tucano, por exemplo, o Tucano é um professor, ele quer ser jovem pra sempre, usa boné, vai de skate pro trabalho, quer... Sabe qual é o professor malandrão? Ajuda mesmo. Manter contato com jovens. Com a garotada. Ajuda você a não ser tão velho. Tão garotão. Não, foda-se. Ah. Já era, Tucano. Esse navio, pra mim, já zarpou. Esse vagão pra você, senhor K, já se dividiu, né? Já, muito tempo. Metade foi pra Munique, a outra metade foi pra Bratislava. Já era, meu. Já era. O que eu, hoje em dia, realmente, que eu não consigo aceitar, realmente não consigo aceitar, inclusive eu tenho a vontade considerável de partir para uma discussão, assim, mais física, quando eu vejo, é a incapacidade que as pessoas têm de entender que a minha opinião, a minha genericamente falando, tá? Vamos botar assim, a opinião do Azaghal e a opinião da pessoa. A opinião do Outrem. De Outrem. De Outrem. De terceiros. Opinião de terceiros e opinião do Azaghal podem ser completamente diferentes, mas isso não faz dos dois automaticamente inimigos. Faz, na verdade faz. Não faz. A gente tá vivendo uma época onde todo mundo tem a sua verdade, ponto, e quem tá errado é o cara do lado. E você tá certo e foda-se. Então eu sou jovem nesse sentido. Parabéns. Não, peraí. O senhor Cato tá querendo dizer que tem gente que não tolera... Não. Ah, que o outro cara tem outra opinião. Isso, exatamente. É isso que eu tô falando, eu entendi. Mas você tolera. Não. Cara, você só tem a verdade absoluta quando você tem 15 anos de idade. É verdade. Depois disso... Não, eu tenho um espírito jovem aí, quem diria? Então, ou se você é o senhor da Oceania. É o senhor da Oceania, exatamente. Não, mas eu acho que se reflete um pouco hoje em dia nessa parada que você só vê na internet esses dois estereótipos, que é do fanboy ou do hater, né? Então é engraçado que você não consegue ver, assim, muito raramente você vê uma opinião moderada, né? Então eu acho difícil, que até... Tá cada vez mais difícil, é verdade. Tá cada vez mais difícil, né? Então, mas eu acho as pessoas que até... não estão mais em cima do muro, né? Talvez seja bom isso. Não sei, mas em cima do muro é uma maneira meio depreciativa de falar, cara. Eu acho que a gente mas tem isso que ser... Mas isso sou eu, né? Eu acho que a gente tem que ser... Eu não sei se tá certo ou tá errado, mas tá diferente, porque antigamente, se você tivesse uma opinião contrária, você olha pro maluco, o cara tem 1,90m, pesa 100kg. Tu vai chegar na lata dele e falar assim, vai se fuder, seu merda, seu idiota. Essa é verdade. As pessoas são muito covardes, né? Mas hoje, eu tenho 110kg, cara, e 1,90m. E um monte de moleque de 12 anos fala isso pra mim no Twitter, né, cara? Exato. Ontem teve jogo do Palmeiras. Tinha um moleque que tava ensandecido, me chamou de coisas que eu nunca ouvi na vida. Inclusive falou, peraí, não entendi. Você tá me chamando de quê mesmo? Me explica aí que... Porra, tu lembra de alguma? É, tem algumas palavras que são dessa nova geração mesmo, né? Não tão nova assim, né? Mas, por exemplo, noob virou verbo, né? Nubar. É, nubar. Nubou, eu nubo, nubar. Ele nubo. Parabéns, né? Mas aí, que tu fez, pô? Nubei. Nubei. Nubei. Puta, meu amigo, toma aqui, vou te dar um presente. Dicionário. Não, mas senhor K, você não... Dicionário não. Ah, mas esse é gíria. Dicionário não, pai dos burros. Pai dos burros. Pai dos burros, que coisa senhor de velho. Olha só, mas olha só como é coisa de velho. É coisa que você julga nos outros, mas você nunca usou a palavra sinistro? Sinistro, já. Sinistro. Só que sinistro é tudo menos sinistro, né? Sinistro é um acidente. Uma parada. Aí, essa caipirinha aqui tá sinistra. Exato. Mas e sinira? Tá sinira. Alguém já usou sirina? Sinira. E sindara. É, e sindara. Sindara. Sindara é demais. Essas variações do Rio. Que essas tem. Variações. Sindara já tinha parado com essa parada. São variações alcoólicas. Sindex. Sindex, my primo. Eu lembro que eu falei. Puta, Sindex. É que nem o Lesadinho. É que nem o mongolzinho do Platoon, né? Tá ótimo! Que era o Lesadinho del Platune. Tá bom também. No final era qualquer coisa, né? Era Platune aí só. É a Rodney, então, gente. É a Rodney. No final virou Tune. Tune. Caraca, fala, né? Tune! E tinha um outro que era o hambúrguer, porque a cara dele parecia uma carne de hambúrguer. E aí virou hambúrguer. E depois virou butter. E aí, fala, butter! A evolução dos apelidos. Mas eu gostava mais quando era Ambore, porque a galera fala Ambore. Aí a galera tava meio doidona e ficava todo mundo Ambore. Ambore. Era maneiro. Que merda. Nessa época a gente tinha um mascote que era mendigo e a gente chamava ele de Man. Man, é verdade. E não era ofensivo, ele gostava, né? Ele gostava. Fala, Man! Era um molequinho de 12 anos. É. Ele era o protegido da galera. Não era mendigo, é pivete, né? Não, não, não. Ele não era marginal. Ele era da galera. Não era tipo. Não era nosso Hitman. Ele era um morador de rua. Não existe mendigo com 12 anos. Como assim? Existe? Não existe, não, cara. Morador de rua com 12 anos? Tu mora na Suíça, é isso, que cara? Porra é essa? O cara vai pra Frankfurt toda semana e acha que agora não tem mais morador de rua. Cara, tá maluco mesmo. Mendigo, nem sei que fim levou, cara. Ele era gente boa. Olha só, o velho aí contando a mesma história várias vezes e não percebe, né? Só quando os outros. I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. A gente não pode reclamar das gírias da nova geração, porque a gente também tinha a mesma gíria maluca. De maneiro, que... na gíria da nossa geração, maneiro. Maneiro, irado. Maneiro na gíria da nossa geração, ninguém não usa mais. É, eu uso maneiríssimo. Sabe uma gíria aqui dessa geração que eu não gosto? Assim, foda-se, não faz diferença, eu não gosto. Véi. Véi. Véi! Fala, véi. Não, mas olha só, não é nessa geração, não. Qual é a pira? Véi, qual é a pira desse negócio? Ah, não, não, a pira é maneira, maneira. Uma vez o Almôndega chegou assim, qual é a pira dessa Amazing Pixel? Ele chegou e falou isso? É, eu falei... Eu falei, que porra é essa? Véi, qual é a pira da Amazing Pixel? Tá falando com o quê? Com teus colegas? Que porra é essa? Eu não sei qual é, não, mas vai pro teu quarto e fica trancada lá até eu mandar sair. Pô. Não, privação digital. Troquei a senha do Wi-Fi, pronto. Gírias que caíram no desuso da nossa época. Vocês lembram alguma? Ah, tem o... Estourou a boca do bolão. Não, não, isso é velho, isso é mais velho. Mas isso não era bem gíria, né? Era mais uma expressão. Joe, né? Joe não usou mais. Joe? É. Não, os irmãos piologos só falam assim. É, porra, os irmãos piologos, né, cara? Eles são velhos da nossa geração. Joe, de outro mundo, lembra? Sabe a origem, a etimologia da palavra Joe. Sabe uma que a molecada agora não sabe? Mas aí também é muito local, né? Tem as gírias que é de cada estado e tal, né? No Rio, que a gente cresceu no Rio. Fera, massa. Não, não, cara, isso é muito mais velho que a nossa época. É. Ralar peito. Ralar peito. Tinha até a mímica, né? Queria ir embora, tu fazia um... Saco é? Lava a mão no peito, isso. Rala peito e pela saco, aonde eu vou, eu instituo. Sério? Aí as pessoas acabam, acham engraçado, né? Falando, olha o velhinho falando gíria. Aí começa a falar é também. Foda. O velhinho é foda, né? Rala peito eu uso até hoje, às vezes. Quando às vezes o português tá numa furada, quer ir embora, eu já faço... Rala. Não, eu faço só o símbolo assim, só passo a mão assim só no peito. Passa a mão no ombro, no peito assim. É. E aí ela já, ela. Ou ela faz assim com a mão, tipo, vamos vazar, saca? Isso, vazar. Tem umas gírias que são muito regionais também, né? Tipo, chamar bolacha de biscoito no Rio. Só chama. Porque São Paulo agora é a capital do Brasil mesmo, dita todas as regras. Bolacha na cara, meu amigo. Inclusive, essa piada é de velho, viu, Dudu? Olha só, uma gíria altamente anos 80. Chocante. Nossa, verdade. Choque de monstro. Chocante. Que choque de monstro. Alucinante. E alucinante também. Chocrível, lembra? Alucinante. Alucicrazy. Alucicrazy. E a punk, a levada da breca, mandava um massacrível. Massa. E ela falava massa Arthur. E eu falava também, não fazia sentido nenhum. Arthur era o nome do velho. É, mas quem não tinha o Arthur pro... Mas eu falava, pô, isso é massa, Arthur. Ó, tinha também Baba Ovo. Baba Ovo existe ainda. Baba Ovo era puxar saco, ainda existe? Tá em uso? O Baba Ovo, ele é uma instituição. Baba Ovo existe, ainda usa, eu acho. Conheço vários Baba Ovo. Baba Ovo é tipo, que puxa saco. Ele fica lá chupando o saco escrotal, normalmente de um superior hierárquico, a ponto de babar. Isso é o Baba Ovo, entendeu? Então, é mais punk do que puxar saco. É mais ruim. Punk, foda-se, é mais punk. Pode ser então, gíria. Então, olha só, punk. Punk também é uma gíria que saiu de São Paulo e ganhou o mundo, né, cara? O mundo não, né? Não ganhou Londres. O mundo é forte, né, cara? O mundo foi forte. Mas o meu sogro achava que eu era punk. Mas não era grunge, porra? Não, tu era grunge, tu era grunge. Então, é. Eu era grunge, mas o meu sogro achava que eu era punk. Quando eu raspei o meu cabelo moicano a primeira vez, a vizinha velhinha chegou assim, perguntou, por que você cortou o cabelo assim? Falei, porque eu tenho uma banda punk, e ela virou punk. Que isso? Caraca, a velhinha já tava na ladeira, hein, viu? Ela já tava rolando ladeira, batata. Já passou da metade da ladeira há muito tempo. Tava já. Que nem a gente tá agora, né? Não, eu diria. Tá no nível dessa velha aí, maluco. Eu diria que a gente tá assim, uns 75% ainda de ladeira pra descer. A gente só desceu 25%. Tu tá chamando todo japonês de Maria, cara? Tu tava. Não. Mas é o início, cara. É o início. Quando eu começar a chegar no corredor e falar japonês, é Maria, japonês, é Maria. Aí sim, aí... Ah, eu vou te falar que depois da Comic Con... Interna. Depois da Comic Con, a gente não tá longe disso não, hein? As coisas que eu ouvi naquela Comic Con, Fred... Ah, você não ouviu nada diferente do que eu ouvi. Não, mas eu ouvi de você. Exatamente, eu também ouvi de você. I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. Uma coisa também que mudou, eu acho que pra pior... Por quê? Revista Playboy. Alguém compra essa porra? Ainda sério? Existe Playboy? Existe, existe. E aí a capa ou é assistente de palco ou BBB. Aquele glamour da celebridade não tem mais, né? Daquela... Elas são todas iguais. Não tem mais a atriz da novela das oito. É, aquela mulher normal, né? Não é. Tipo a fogueteira, sabe? Né? A mulher vai, explode a cara do goleiro e vai pra Playboy, lembra? É. Outra época. Se fosse alguns anos atrás, a tal da mulher aí que foi... Que agrediu lá o jogador, ela tava na Playboy, não no tribunal. Ela não agrediu ninguém, cara. O cara fingiu que tinha se machucado. Não, você tá falando de outra coisa. Não, mas não teve uma mulher agora que foi racista? A menina que xingou o aranha lá de macaco. Se fosse nos anos 80, não ia ter a repercussão que tá tendo agora. Ela ia pra Playboy. Óbvio que não ia ter, não. Ela ia pra Playboy com o cara, inclusive. Ela não ia pra Playboy porque isso não ia dar nada, cara. Exato, não ia dar nada. O mundo mudou. Graças a Deus. Não ia dar nada. Esse negócio aí de agora é só paniquete... É, amiguinha, coleguinha do Luciano Huck, que posa pra Playboy, a gente perde de ter, sei lá, umas paradas muito maneiras que tinham nos anos 80 e 90. A Marta do basquete, né? A Hortência, a Cláudia Urbana. Não, para aí, tá falando de coisa maneira. Por que você tá fazendo isso? Não, olha só, isso era importante. Mas a curiosidade, né, cara? Porque, primeiro, te situava na realidade, né? Você conseguia ter uma realidade e gerava um parâmetro. Porque hoje em dia, todas as mulheres que posam pra Playboy são mega siliconadas, malhadas, blá, blá, blá. Não tem mulher normal mais. Playboy da Doris Guice. Ah, não, cara. Puta, tá muito... Doris Guice. Doris Guice. Ah, se essa bora. Não é... É, não é aquele programa, Doris para maiores. Doris para maiores. Aliás, ela é bem simbólica da nossa época, né? Anos 80, essa é bem simbólica. É. É mesmo. Recentemente, o Silvio Santos, como sempre, deu umas mancadas aí com a Doris Guiz. Eu? Ela foi no programa dele, ela e uma outra atriz dos anos 90, sei lá, 80, 90. E aí ele puxou a Playboy delas e começou a mostrar as fotos e perguntar pra plateia qual é a foto que você gosta. Sabe qual é? Meu Deus. E ela ficou mega incomodada. Nossa. Só que ela na hora ali não falou nada, né? Manteve a pose e depois mandou um H no Facebook e o Silvio Santos pediu desculpa pra ela. Nossa. Falou, ó, perdi a linha, tô velho, tô ficando meio maluco. E tirou, mandou editar o programa e tirar essa parte que ele ficou que nem um velho louco tarado mostrando a Playboy da mulher pra plateia. Meu Deus, já, cara. Eu já tô naquela Alexandre. Fase que todo mundo quer chegar, né? A famosa fase do me processa. Exatamente. Achei aqui a Playboy da Xuxa por 10 mil reais. Porra! Caralho! Em 94 eu vi numa banca por 100. 100 mil? Não, 100 reais. 100 reais. Ah, porra. Vou anotar aqui no meu celular, amanhã tenho que passar lá pra ver se ainda tem essa Playboy. E se tiver eu vou vender, foda-se. Porra, 10 conto, vende essa merda agora. Vende a Sole Anima também. Nossa, Sole Anima, o cara tá pedindo, era bonito, hein? Puta que pariu. O que que ela fez com a Sole Anima? O que foi feito da Sole Anima? Ela é mulher do Wagner Montes. Esse programa tá interessantíssimo pra nova geração, né? A gente tá falando códigos, não nomes. Mas aí a nova geração vai entrar no Google, coisa que não existia na nossa época, e vai ver o que era uma mulher bonita, como ela envelhece, e vai ver uma mulher de plástico hoje em dia e vai poder fazer uma comparação, entendeu? A gente tá prestando um serviço. Sônia Lima era a jurada do Silvio Santos, só pra contextualizar aqui. A Sônia Lima já não era aquelas coisas. Agora, se tu olhar, maluco... Porra, não olha. Eu achava a Flor, jurada do Silvio Santos, grandes coisas. Tipo, puta que pariu, tô maluco. Aquela que vivia de luz. Vivia de luz, né? Viveu de luz uma época. Faz sentido. Cara, tem uma Playboy muito antiga de uma menina. Nossa, mas tu tá um velho sexo offender, cara. O bigode cresceu. Pega o óculos amarelo e sai na rua agora. Deixa eu lembrar o nome dela, cara. Ela era lindíssima. Era uma menina muito bonita. Nossa senhora, não tem maladrilho nesse banheiro. Eu não vou conseguir lembrar o nome dela agora. Daqui a pouco eu lembro. Escreve. Pode ser Mayara Magri. Deixa a saudade, Fred. Cara, ela era... Sem sacanagem, Dave. A mulher era uma das mulheres mais bonitas que eu já vi, assim, em foto na minha vida. E você hoje, não via... Ela tá com 70 anos. Deve estar com 70 anos. Isso cara. É muito triste, né, cara? Não, se for pensar assim, tá... Fudeu, meu irmão. É. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Antes da gente começar a sacanear a Mayara Magri, era um tipo de beleza natural. Ela era bonita. Ponto. Não é essa galera hoje em dia que é mega silicone, mega músculo, mega botox, mega tudo, entendeu? Ela era bonita. Ponto. Naquela época, ou você era bonita, ou você era fogueteira e dava tiro na cara do goleiro do Chile. É, mas vamos lá. A Hortência também, nego, porra. A Hortência foi uma sacanagem da Playboy. Mas a Hortência era famosa. A Hortência foi não, uma mas pegadinha. O que eu tô dizendo é que os caras fizeram uma foto que melhorou pra caralho ela. Mas esse é o trabalho dos caras, né? Mas eu tô falando, cara. Mudou pra cacete, né? A Hortência deve ter sido aposta. Não é aposta, cara. É curiosidade. A mulher é famosa e ela traz público. O cara compra a revista pra ver ela pelada. Foi nessa da curiosidade que a Roberta Close também posou, né? Na nossa época tinha Roberta Close e Rogéria. Hoje tem Inês Brasil. Mas a Inês Brasil não é gay. Pra ver como o mundo virou de cabeça pra baixo. É mesmo. Pra ver como o mundo virou de cabeça pra baixo. Em 1976, foi o último ano que a Globo exibiu a última novela dela em preto e branco. Acreditem em vocês, preto e branco. A principal, acho que, sei lá, das 8, das 9 já era colorida, mas acho que alguma dessas secundárias era preto e branco. Isso é uma coisa que faz a gente pensar, né? A gente é da época de uma televisão preto e branco, cara. É, meu irmão, a gente tá em um mundo muito obsoleto. Muito. A gente é do mundo que não tinha internet. É, aquele negócio todo. Meu cabelo é dessa época aí também, preto e branco. Quem aí ficava no tuning? Lembra que era aquele... Tinha um vertical e horizontal da televisão. Vocês lembram disso? Não, alguém lembra? Puta que pariu. Aí você ligava a televisão, a parada, é o que eu tô dizendo, a galera não vai se ligar, é uma parada meio inacreditável pra quem vive hoje em dia e nasceu na década de 90 e 2000. Tu ligava a porra da televisão, ficava assim, como é que fala? Tipo umas faixas passando assim em horizontal e vertical, ficava tudo fodido com a televisão, até a televisão esquentar, né, cara? Então você tinha que ir lá, aí você ia ajustando lá no horizontal, no vertical e tal, até essas faixas entrarem em sintonia e você conseguir ver o programa lá, quer dizer, é bizarro, né? Para pensar isso. É, esse negócio das coisas ligarem e funcionarem, cara, né? Se não, o telefone você tinha que esperar da linha. Computador não funcionava de primeira. Mas esse tá indo muito pra frente, David. Computador e isso aí já é coisa do garoto novo. É. Jovem Nerd, você... Nessa época você conseguia imaginar que poderia existir o Street View, cara? Para com essa merda! Não! O Eduardo inventou que eu não acreditava no Street View. Não, como não acreditava também no Dragão de Komodo, a não ser que tivesse uma revista científica fotografando. Isso a gente faz parte do saganismo. O Street View, olha só, nessa época aí que o Eduardo tá falando, ninguém ia acreditar que poderia existir uma coisa como... Porra, não acreditava nem no GPS nessa época. Exato! Puta que pariu! Mentira! A gente acreditava em tudo, cara. Se falasse pra gente, ó, daqui uns anos vai ter isso, a gente acreditava. Passava no Globo Repórter, né? O futuro. É, eu lembro que teve um episódio do Globo Repórter que mostrou que no futuro iam ter naves espaciais à vela. Não, no futuro não. No futuro não. Sentido, né? Anos 2000. Eu sou da época em que o ano 2000 era o futuro máximo. Mesmo. Era o big deal. Mas, Azaghal, esse negócio da vela você tá falando de vela solar. Isso é um conceito real, científico, pra naves de longas viagens. Tipo, são um navio com velas solares. Não navio. Né? Você falou de nave espacial. A vela solar serve pra captar a radiação do Sol e carregar as baterias da nave, entendeu? Precisaria de tanta superfície que não bastaria os painéis solares como a ISS usa. Você teria velas solares. Então isso é ok. Faz sentido. Eu lembro que no Fantástico, nessa época dos anos 80, teve justamente um programa falando que nos anos 2000 a gente já teria explorado o espaço, já teria explorado... Ah, né? Essas previsões do futuro são... Colônias em Marte, amigo. Colônias em Marte. Eu acho meio decepcionante, sabe? Os anos nosso amigo Bill Gates falou que até 2008 o problema de spam estaria resolvido. Pra mim tá resolvido, viu? Eu não recebo spam. Não. Vocês recebem? Cara, eu recebo muito e-mail errado. Verdade, se você parar pra pensar naquela caixinha lá do que puxa o spam... Ela funciona bem, funciona. Eu não vejo, maluco, ela é um filtro foda. É verdade. Eu acho que o Bill Gates não tá tão errado assim, não. O spam, ele existe, mas ele chegar em você... É, exato, né? Não. Coisa. O que a gente recebia de spam quando começou a internet... Puta que pariu, cara. Então vai ver que meu e-mail bom é que não tá muito atualizado. I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. Sabe uma parada que mostra que o jovem nerd é velho? Porra, olha aí. Eu sou o alvo. Ah. Não, não é o alvo, cara. Você é um velho. Você não pode mais ser chamado de jovem nerd. Ah, não. Tá bom, vai. Tem que ser chamado de velho nerd. O que é? Meia-idade nerd. Velho. Velho nerd. E no final, chega a garotada que vai lá nos nossos eventos, né? Garotada de 13 anos pra baixo, eles não cumprimentam mais. Sabe qual é aquele cumprimento padrão? Tucu-tucu, sabe? Dá a mão e faz dois balancinhos assim, sabe? Ah, tem que fazer o papapum. Né, exatamente. Eles dão um tapinha, eles dão... Tapinha e soquinho. E soquinho. Ou então só o tapinha. Eu tenho que ficar ligado nisso. Ah, mas fala sério, velho. Isso aí, cara, até eu que sou velhinho faço isso. Porque tu tá renovado. Não. O jovem nerd não consegue. O moleque vem dar o tapinha, o jovem nerd agarra a mão da criança. É uma vergonha. A criança fica puxando a mão. Me larga, tio. Me larga. Jovem nerd pegajoso. Eu tenho que me ligar que 13 anos pra baixo é o tapinha com soquinho. Eu vou na onda da galera. O cara vem cumprimentar. Eu vou. Se eu vejo que a mão já tá vindo mais rápido, eu já vou no tapinha. Então, dependendo, só o jab, né? Só o jabzinho só também o jabzinho, rola. Exatamente. O jab da vitória. Isso eu me adapto perfeitamente. Isso eu sou você sempre um garoto. Então, mas sabe da onde que vem esse tapinha com um soquinho, né? Não, não faço ideia. Existe você cumprimentar com a mão reta e tem aquele que é mais você segura os seus dedos. Os dedões, né? Não. Os seus dedos, sem seus dedões, fica entre o dedão e os dedos do cara. Como se fizesse uma queda de braço, sabe qual é? Ah, tá. Inclinado. Trava os dedões assim, aquele cumprimento de... Inclinado, isso. De mano, tipo de mano. É, aí tu levantava... Assim, tu levantava, né? Os dedos. É mais alto, o cumprimento é mais alto. Mais alto. Isso. Aí você... É o cumprimento do predador lá. É, e o Sonabapete. Isso aí. O Apolo doutrinador. Exato, o Schwarzenegger. É o do bíceps, é do bíceps. Do bíceps, isso aí. Isso. E aí você levantava o dedo, aí com os dedos indicadores, você estalava o dedo, faz... e dava o soco. E aos poucos foi perdendo isso e pra ficar mais fácil só dava o tapinha e o soco. É, então, sacou? Eu vou fazer história do cumprimento. Eu vou estar mais ligado nisso, pode deixar. Era muito do Bronx esse, aí proliferou assim pra todas as castas. Era muito pro mundo, do Bronx. Foi pro mundo. Era muito do Bronx em alguma gíria nova ou era realmente do Bronx? Geograficamente falando, do Bronx. É do Bronx, é o gueto, né? Da tua época do Bronx. O Bronx de São Paulo ou de Nova York? LeBronx de São Vicente. O Bronx de Nova York. Charlie não, Bronx? O Bronx de Vicente. Foi o Charlie Bronx que te ensinou isso? Aliás, essa molecada de hoje nunca deve ter visto um bom e catártico Desejo de Matar, né? Passava todo domingo no Domingo Maior, né, cara? Mas a garotada de hoje, nego não assiste mais TV. É, isso aí, não tem. É muito raro. Vamos ver o que vai passar hoje no Domingo Maior. É, taran, taran, taran. Eu sou super simples. Tá entranhado no meu DNA essa porra. Não, mas é. Não, isso não é nem, nem garotada. Desculpa, eu nem sei se existe mais Super Cine, cara. Desculpa. Existe? Não, lógico existe? Que não. Existe, existe. Eles renovaram existe. A marca, inclusive? Não, existe. Existe Super Cine, existe Corujão. Eles trocaram com o Serginho, agora o Serginho... Acho que não tem mais tela quente. Tem, não. Claro que tem. Tem, olha só uma coisa de velho, só uma coisa de velho. Eu sei como surgiu a tela quente. A tela quente... entrou no lugar do programa do Jô Soares, quando ele foi pro SBT. Era um problema das televisões de tubo, não era? O tela quente? É. Ai. Esquentava muito. Não, eu lembro da estreia da tela quente, cara. É muito velho isso, cara. O Jô Soares tinha um programa toda segunda-feira. Não, foi Rambo, né? O programa do Jô Soares era toda segunda-feira depois da novela. Isso, Vivo Gordo. Vivo Gordo. Vivo Gordo. E aí o Jô Soares brigou com o Boni, porque ele queria ter um talk show, e o Boni não queria, nem fudendo e tal. E aí ele foi pro SBT. Brigou, mas depois já fizeram as pazes, né? Não, depois já fizeram as pazes. Mas ele brigou foda na época e ele foi pro SBT porque o Silvio deu o programa pra ele. E aí o Jô Soares saiu da segunda-feira aí, tipo, isso era uma instituição na Globo. Segunda noite tem o Jô Soares. Porque tinha programa de comédia toda noite, né? Tinha Jô Soares, tinha Chico Anísio, tinha sei lá o quê. E aí quando o Jô Soares saiu, abriu um... tipo assim, caralho, o que que vou botar no lugar do Jô Soares? Meteram um filme. E chamaram de tela quente. E tem até hoje, cara. Olha isso. Mas é isso, é coisa de velho. Saber, ter visto a estreia. Essa época era a época que o programa do Jô era bom. É. Era bom pra caralho. Era realmente bom. No SBT era muito bom. Mas era uma época onde ele podia falar as maluquices que ele falava e não dava nada. Se ele falasse hoje em dia, se ele tivesse os quadros de humor que ele tinha na Globo hoje em dia, caralho, não acabava um programa. Mas eu não tô falando do programa de humor, eu tô falando do programa de entrevista. Não pode ser injusto. O Jô Soares andou com pneumonia aí, ele ficou quase um mês aí fora e passando reprise na Globo. Dos melhores momentos do Jô Soares aí. Eu vi várias entrevistas sensacionais. Então teve momentos bons aí na Globo, sim. É porque todo dia, cara, é difícil, imagina. Ele encheu o saco. Eu tô de saco cheio, imagina ele. I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. Sabe uma coisa que é conflitante entre a nossa geração e a geração atual? O quê? Os ídolos. Que a nossa geração... Nossos ídolos são atores ou músicos, certo? A gente é fã do Stallone, dos caras, ou sei lá, de quem? Do Bruce Springsteen, sei lá. Do Bruce Dixon. Sim, do Bruce Dixon. Existe uma grande... grande parte dos ídolos são atores, não músicos, é? Mas a galera dessa geração atual... São dois gordos que ficam na frente da câmera falando blá, blá, blá. Blá, blá, blá, caraca, blá, blá, blá. É, moleque, galera, não tô falando que somos nós, mas são caras de internet. É, uma coisa que não existia. Né? E isso é muito triste, cara. Não, cara. O quê? Isso aí, vamos lá. Fala isso não, cara. A portuguesa, outro dia a gente encontrou um garoto no shopping, ele ligava, ah, posso bater uma foto? Eu, claro, não sei o que lá. Ela, olha, vocês são os ídolos dessa geração. Eu falei, que merda, né? Coitada dessa geração que tá entregue, oh, cara, né, cara? Não, cara? Tá entregue às baratas, mano, né, cara? A gente tenta passar uma mensagem positiva. Eu não quero, olha só, se tiver algum pai ou mãe ouvindo, eu não quero passar mensagem nenhuma, eu não tenho responsabilidade por você que cria o seu filho. Não me venda para... Minha, não tenho que passar nada. Eu tô conversando aqui, ele optou por ouvir. Eu cresci, inclusive, vendo Trapalhões. Então, boa coisa eu não posso ser. Exatamente, é esse meu referencial. Sou machista, sexista, que é isso? Preconceituoso, racista. Que absurdo, nada disso, cara. As pessoas vão acreditar, para de falar isso. E eu quero morrer preto. Ai, meu Deus do céu. Não, realmente eram outros tempos. Mas é engraçado como hoje é diferente. E qualquer um pode virar ídolo de uma galera do dia pra noite. É só fazer sucesso na internet. Não precisa esperar uma TV. É muito diferente essa relação dos 15 segundos de fama aí do Andy Warhol. E você só conhecia o seu ídolo, só encontrava o seu ídolo se você fosse pro Rio, né? É verdade, né? Estamos todos no Rio de Janeiro. É, a galera que morava no Rio era abençoada, que via o Tony Ramos na rua. Cara, de quem que tem como ídolo Tony Ramos, cara? Eu por exemplo. O Tony Ramos é seu ídolo. Agora. Eu diria que se eu encontrasse com ele, eu zerava a vida. I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. Vocês já foram mais early adopters, em geral, de tecnologia? Ou... Não, agora... Não, eu sou agora, mais agora. Nesse momento da vida, eu sou mais do que... Nesse momento, iPhone 6... A gente tá mais early adopter, porque, né? Cara, a gente está mais early adopter porque hoje em dia a gente tem acesso à tecnologia, porque você vai lá e compra o seu iPhone 6. É, de verdade a gente tem mais dinheiro hoje em dia do que quando a gente era adolescente, né? Antigamente, caralho, momento a tecnologia babaca agora, só aparecia... Não, agora a gente tem dinheiro. Não, olha só, quando nós éramos adolescentes, a nossa fonte de renda, o income... Os pais. Era os pais e isso é regulado, graças a Deus, né? E isso é normal. Uma parada também com a idade vai acontecendo, a gente não vai pegando o sarcasmo, as piadinhas. Não, mas agora que a gente, né, trabalha e tem nosso dinheiro, a gente é mais early adopter do que antes, né? É natural, porque antigamente a tecnologia você só se adequava, né? Você só entrava na tecnologia nova uma vez por ano. E era um momento mágico chamado Natal. Mas na verdade, quando a gente era adolescente nessa época assim, a tecnologia, ela simplesmente não chegava no Brasil. Ou demorava uma eternidade. Isso é verdade. Hoje em dia, qualquer aparelho novo, qualquer novo gadget ou tecnologia que seja, ele é criado e ele em pouco tempo tá aqui no Brasil como está no mundo inteiro, né? Tirando alguns países pobres, mas tudo bem. Ou não, tudo bem não é uma merda, mas foda-se. Não é o meu problema. Mas, por exemplo, forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas existe nos Estados Unidos desde 1968. 68? Pensei que era antes. É antes? Não, antes disso ele era uma antena militar que derretia os militares. Foi o ano que eu nasci, eu lembro disso. Agora, deixa eu falar no Brasil, vocês. O forno micro-ondas chegou em que época? 1990? Por aí. Olha só, o primeiro forno de micro-ondas que eu vi na minha vida foi trazido do Japão, lá pra casa, de navio. Ih, caralho. Tá? O Vitor. Por uma japonesa chamada Maria. A Maria que levou pra ele o forno micro-ondas. Uma japonesa chamada Maria, que era católica. Veio no navio, o último navio japonês pro Brasil. Exatamente, é esse aí mesmo. Ele era o Samsung. Um bebê gigante. Eu não sei por que. Bebês gigantes. Adultos, cara. E ele funcionou muito bem, obrigado, por ininterruptos 23 anos. Não, isso foi importante. O que funciona hoje em dia por 23 anos? Não, cara, se fazem mais coisas como antigamente. Falar, o primeiro videocassete. Agora, você pode assinar aqui o seu atestado de idoso. Essa é a frase mais clássica de idoso que existe. É verdade, gente. A obsolescência planejada é uma parada que surgiu na década de 90, porque até então as coisas eram feitas pra durar. Verdade. Não, isso é verdade, é verdade. Os smartphones não duram mais que um ano, nem fudendo. A bateria vai pro saco, começa tudo a travar. Ele fica mais lento. Você já viu perceber isso? Que o smartphone fica lento do nada? Fica lento porque você atualiza. Você compra o smartphone, ele é super rápido. Aí, de repente, ele fica uma carroça do seu... Atualizações, cara. Atualizações, velho. Você atualiza 5 vezes o seu operacional, ele fica lento, pô. Não vai aguentar. Exatamente. Novidades parada. E o nome disso o que que é? Obsolescência planejada. É, mas isso é coisa de mercado. Isso existe mesmo. Sim, existe. Só que antigamente não existia. Eles não vão lançar um iPhone com todas as tecnologias possíveis no mundo agora e não ter nada novo pra mostrar daqui a 2-3 anos. Né? Inclusive, eles já descobriram a cura do câncer, mas não botaram no iPhone nada. Não tinha essa porra que o nego fala? Isso é uma teoria que o nego fala mesmo, cara. Já descobriram a cura do câncer e não botam porque ganham muito dinheiro com remédio. Já. Ruim, vai ganhar muito mais com a cura, rapaz. Isso aí é teoria da conspiração da máfia branca. O Jovem Nerd é fanboy, tu meu viu irmão, o tratamento? É fanboy da máfia branca. Jovem Nerd é um cara inflexível e intolerante. Quase intransigente. Que mentira, olha aí. Não, Azaghal, Azaghal é mais. Eu sou. Com orgulho. O Azaghal é intransigência com pernas. Música. é rock. Olha, não existe mais rock, né? Rock. Música não existe, ou não, rock? Sério, não existe mais banda de rock. Não, banda de rock. Ah, não existe, ah, rock mais. Agora os comentários iam ser sobre várias coisas e tal. Agora vai ser só sobre isso. Porque o fã de música, ele é fanboy ou hater. Só isso. É verdade. Não, mas me fala, tem banda nova de rock que seja protagonista na cena musical? Assim? Eu não sei nada da cena musical. Então... Brasileiro ou internacional? Existe, não existe. Mas, Tucano, você pode falar assim, não existe porque não está dentro do seu escopo de percepção, porque você gosta do outro tipo de som e que o novo som que existe para uma nova geração é relevante, entendeu? Não, e não, aí... não. Pera. Não. Existem bandas novas que até algumas até gostam. Mas não são bandas de rock e as bandas de rock que existem hoje não são protagonistas. As bandas mais famosas de rock hoje, de rock, elas são dos anos 90, ou dos anos 80, ou dos anos 70, ou até dos anos 60. É, Rolling Stones toca em estádio de futebol, uh-huh, pra 1 milhão de pessoas. Você tá querendo dizer que não tem uns caras grandes que nem não Rolling tem. Stones? Não tem o Guns N' Roses. Não tem o Guns N' Roses. Não existe mais. Hoje em dia, inclusive, não tem Guns N' Roses. Exatamente. Não tem Nexus. Você tem Arctic Monkeys, que é uma banda de rock. Sim. É uma banda de rock que a galera gosta hoje em dia. Mas o que é o Arctic Monkeys hoje? Eles não são os Guns N' Roses. Não sei. Eles são coadjuvantes, entendeu? Coadjuvantes. Mas eles são coadjuvantes de quem? Ô, Tucano, eu entendo o que você falou, mas discordo. Intransigência, porra! Não, sabe por quê? Então, o que você vai falar? Na verdade, é hater. O que é que eu vou falar, então? Sempre teve a Madonna, sempre teve o Michael Jackson, que faziam mais sucesso que as bandas de rock. É isso? É, por aí. É exatamente isso. Caraca! Desarmou o cara bonito. Ué, mas aí, o Guns N' Roses, na época, era o maior fenômeno. O Kiss, na época, era também um fenômeno. Mas aí, se você voltar nos anos 70 e botar Bee Gees e esses caras grandes que eram protagonistas no disco, você tinha também os protagonistas no rock. São diferentes. Mas é o que ele tá dizendo, que hoje em dia não tem protagonista no rock. Você tá colaborando. Alguém tem que ser protagonista. Não tem. deixa eu levar a discussão pro nível, pro outro nível. Assim, por talvez não exista hoje uma tendência musical relevante, né? Como teve nos anos 80, talvez um pouquinho nos anos 90, né? Eu acho que posso estar falando merda, né? Mas o Fernando Russo, meu amigo, poderia dizer. Eu vou botar aqui no Twitter, que nem o pai do Cid. Quem é protagonista no rock hoje? Não, cara, existe protagonista do rock, mas os protagonistas do rock não são protagonistas na cena musical como um todo. Ele tá dizendo o seguinte, eu vou traduzir a frase do Cano. No meu tempo, tinham protagonistas do rock na cena musical melhores do que tem hoje. É isso que as tá maiores falando. Bandas de rock de hoje são as bandas de rock antigas. O Foo Fighters faz um puta sucesso, mas é dos anos 90, cara. O U2 enche estádio, mas é dos anos 90. O Pearl Jam enche estádio, mas é dos anos 90. Aí você tem algumas bandas que até enche em estádio também, mas não tem tanto quanto tinha antes. Hoje, o pop e outros estilos reinam muito mais. O rock morreu. Olha só! Olha que coisa de velho, cara! O rock morreu. A manchete é essa. Fernando Russell Cruz da Cunha. O rock morreu. Embaixo, né? Escrito embaixo, assim. Tá, tudo bem. Letras garrafais, né? Pra ocupar o espaço de Fernando Russell Cruz da Cunha. O rock morreu. Letras garrafais. Professor de história. O rock morreu. No começo do ano, me falaram isso, um amigo meu. O mesmo cara que falou o seguinte... Depois de, sei lá, 30 e poucos anos, você não consegue gostar de coisas, de bandas novas. Concordo. Você gosta das bandas que você gostava quando tinha 20, 25 anos. Depois dos 30 é muito difícil você chegar a ver uma banda nova e falar assim, porra, essa banda é maneira. É difícil. É, acontece, mas você acha que é mais difícil. E eu fiquei pensando em bandas que eu... Aí eu falei, não, pô, eu gosto de Dropkick Murphys... Eu conheci depois de 30 anos, gosto de Flog Molly, mas é o mesmo estilo das bandas que eu gostava com 20 anos. Esse cara também falou que o rock morreu e eu briguei com ele, falando, não, você tá maluco, existe aí um monte de bandas e os caras são... Não, mas hoje eu tenho essa consciência que ele tava certo e o rock morreu mesmo. Olha só, caraca. Mas a gente tem a Katy Perry ainda, né? E é rock. Coldplay. Pois é, Coldplay. Coldplay é um rockinho, né, cara? Então, um rockinho. O que chega mais perto de Astros, Beatles. Rock. Mas é rock. Não. E o Slipknot? Slipknot. É protagonista. Muse, Muse é legal. Muse é protagonista? É rock. Claro que é rock. Muse é rock. É. O Jovem Nerd tá usando a ajuda dos jovens do Twitter. Não. Tá não, usando os universitários. Eu gosto de Muse. Eu já fui num show do Muse. Eles abriram pro YouTube. É. Olha só. Dos anos 80. Rammstein. Disponibiliza as músicas de graça. E a mulher do Ozzy falou que disponibiliza as músicas de graça porque ninguém quer ouvir. I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. Na nossa época, você não tinha acesso à tecnologia que disseminasse uma informação, no caso, música. Você gravar um disco era uma porra difícil, cara. Hoje em dia você grava o seu disquinho aqui ligando os cabinhos no seu MacBook Pro, sacou? Então é muito mais fácil você disseminar informação, logo tem muito mais gente fazendo a mesma coisa, nem todos com a mesma qualidade. Mas você então tá afirmando que o rock morreu mesmo. Peraí. Se tem mais gente fazendo, mesmo assim não se destaca? Não é questão que não se destaca, mas é que é muito mais difícil você conseguir destaque entre 20 do que você conseguir destaque entre 2. Tinha menos gente fazendo, cara. A quantidade de gente que queria fazer sucesso e ser música e ter banda e se apresentar, era proporcional à época. A dificuldade era a mesma. E hoje a dificuldade da concorrência e da facilidade, ela equilibra na facilidade de você atingir um público com canais diferenciados. Então, não mudou muito, na real. É mais fácil, você atinge mais, mas tem mais gente. É mais fácil, você atinge mais, e ao mesmo tempo tem mais gente atingindo também, e é uma geração que não consegue olhar pra frente 5 minutos, porque quer tudo pra agora. Inclusive, metade dessa geração desligou com esse papo de música aqui. É nada. A galera que gosta aí de Arctic Monkeys e Coldplay já tá me xingando. A gente pode usar a programação do Rock in Rio como um fator determinante de protagonistas da música? Não. Rock pra Brasil, Rio? Sim. Pra não, Brasil. Não, Rock in Rio. Jarrou foi. Não, foi... o último Rock in Rio. Caraca, o último Rock in Rio devia ser processado por propaganda enganosa, cara. Com o nome Rock in Rio. Não, desde o primeiro, né, pô? Olha o Jarrou no primeiro. O Jarrou é bom, né? Não, é bom, mas não é rock. Tinha que ser Rock and Rio. Né? Acho que seria o nome mais honesto. Mas aí Rock in Rio seria o quê? Seria Nina Simone e uma banda de pagode? Não, Rock. E o Rio. Falando o Rio é quem tá no Rio. Né? O Jarrou não foi nem fudendo na atração principal. Porra, como não? O Jarrou é foda. Cara, vocês estão malucos? Vocês estão falando mal de Jarrou agora? Daqui a pouco eu vou falar mal de Julio Iglesias. Aí eu vou mandar todo mundo se fuder. Não, Julio Iglesias é uma merda. Vamos lá. A gente tá na idade de admitir determinadas coisas. Julio Iglesias é uma merda. Caralho, você é um filho da puta. Você é um filho da puta. Vamos lá. Agora Julio é o seguinte, Iglesias agora é o exemplo da batalha entre o hater e o fanboy. Vamos nessa. Eu tô aqui na plateia, vai. Veja bem, eu respeito a sua opinião de gostar de Julio Iglesias. Eu não gosto. A vida continua, continuamos amigos. Mas você não me venha falar, não me venha. O Julio Iglesias é bom. Falar que é uma cara mais... Cara, o cara que já cantou com Frank Sinatra. Cantou com o Tony Bennett. Ué, gosto de Tony Bennett, mas não gosto de Julio Iglesias. Então, mas você tem mau gosto, desculpa. Ou eu ou você. Fique você com suas Marias. Marias Victors. Marias Victors, Japan Company. Eu tô aqui amargurado. Esse amargurado. Vai ser o maior momento babaca da minha vida. Opa, e vai até muda a música. Eu tô aqui amargurado porque teve show do Julio Iglesias no Brasil. Turnê de despedida. O cara foi fazer show em Curitiba. O refluxo tá foda. Eu comi dois cachorros quentes aqui que tá pegando. É foda. E eu não pude ir no show porque eu estava voltando de Nova York. Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal. Se você realmente gostasse de Julio Iglesias, se você realmente fosse fanzoca, que nem essa goma que tu tá cagando aí... Tu tinha ido no show. Como? Você tinha eu tinha cantado. Foi pra meter uma arma na cara falava... do piloto e falou, acelera, que eu tenho show do Julio Iglesias. Você voltava um dia mais cedo. Você já tentou remarcar uma passagem internacional? Já, consegui. Conseguiu, né? Por isso que tu não tem mais prega. Mas olha só, não existe fanzoca depois dos 35 anos, cara. A preguiça fala mais alto. Eu vou em show de hardcore até hoje, cara. Tu faz a busca no Google, se empolga e vai no show. Quando chega lá, é decepção. Não, pô, ainda fui no show do no Use for a Name um mês antes do vocalista morrer. É que tu quer provar pro mundo que tu não é velho. É, você é um garoto. Tu tem essa sapatão, é tipo Dinho Ouro Preto de Santo. Caralho, velho. Ninguém nunca me humilhou dessa maneira. Me agrediu, cara. Senhor K, o que você lembra que não volta mais e sente saudade? Pois é, eu tava conversando ontem com um amigo no escritório. Engraçado, né? A gente vai ficando velho e aí você começa a achar que tudo era melhor antigamente. O Azaghal é a prova viva disso. Ele diz que na época dele tudo era melhor. Mas era? Ó, tá vendo? Pois é. Como eu disse, então, pois é. Mas você não tem certeza mais se é ou não, porque mudou o seu referencial. Tudo bem. O que importa é, tem algumas memórias que elas são boas. Você não consegue nem identificar o certo por que elas são tão agradáveis. O nome disso é nostalgia, Fred. Pode ser. É verdade. Domingo. Não tô zoando, não. Não, concordo. A memória que me é muito agradável. Não tem nada pra ser agradável. É um domingo. Eu estava jogando, provavelmente, Doom no computador. Ouvindo Jovem Pan com um programa de um cara... Eu nunca consigo lembrar, cara, que era um... Ele falava como é que é? 1,95m de puro sexo. Que ele imitava o Silvio Santos. Eu não me lembro agora o nome do personagem. Era muito engraçado. É uma memória boba, cara. É uma coisa simples, é uma coisa boba. Eu tava sentado, jogando computador, ouvindo rádio, num domingo de tarde. Uhum. Mas zero preocupação, sabe? É isso que você tem saudade. É, o mundo tá ali, cara. Zero. O mundo tá ali pra você fazer o que você quiser. Você tem todas as opções na sua vida. Você pode escolher qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu acho que eu sinto saudade disso. Olha aí, você que está nessa época aí... É, você não dá valor. Você não dá valor. É, tem tanta opção que você não dá valor. Você está nessa idade de pouca responsabilidade. Aproveite, muito... aproveite. Isso é coisa de velho, né, galera? Falar assim, porra... Total, cara. Aproveite que quando eu tinha sua idade... Você só tem uma responsabilidade, que é estudar. Sabe o que é coisa de velho? É falar assim, se eu tivesse a tua idade, a cabeça que eu tenho hoje... Não tinha uma menina que passasse sem passar na minha mão. Não tem essa... Cara, eu se tivesse, fosse mais novo com a cabeça que eu tenho hoje... Você ia ser chato pra caralho. Eu ia ser um adolescente insuportável. Não existe isso, negócio de, né? A gente fica imaginando, se eu tivesse essa cabeça. Não tem, ninguém tem, cara. Quando tu é moleque, tu não tem a cabeça do cara que viveu a vida inteira, ou meia vida, o que for. É impossível, cara. Mas é engraçado como a gente vai ficando velho e vai ficando nostálgico, né? Cada vez mais, porque... Sim, mas a ideia é essa. Tô acumulando mais. Imagina, né? Quando as pessoas começarem a morrer. Puta, nem me fala, cara. Essa é a parte pior, quando os amigos começam a morrer. Eita ferro. Quem garante que tu não vai morrer antes? Aí, a gente tem que aproveitar que minha avó outro dia falou uma coisa que é interessante. Ela falou assim, tem uma galera que a gente só se encontra em eventos. Por exemplo, em certas épocas da vida, a gente só encontra a galera em festa de 15 anos, depois casamento, batizado e enterro. Quando a gente estiver no nível do enterro, aí vai ser foda. Vai ser foda. A gente ainda tá no nível do casamento, batizado, então tá tudo bem. Chá de bebê, então tá tranquilo. É foda, maluco. Vamos aproveitar. Tá essa época, hein? O primeiro que morrer vai ser um baque mesmo. Porra. A galera vai ficar em choque. Cara, vamos fazer um bolão? Eu voto em mim. Cara, eu já voto em mim. Eu voto no Azaghal também. Olha só, ele vai morrer, não vai poder pegar o prêmio, porra. Eu voto nele. Então uma galera batendo na madeira, né? Porra. Tá bom, a gente não vai morrer tão cedo, cara. Não vai. Com a tecnologia de hoje em dia... Mete tubo em tudo que é buraco e vai, né? Continua. Faz o ruim, não quebra, maluco. É, que se for, amigo, olha só. Doutor, o caso é o seguinte, tem aqui um chumaço de dinheiro. Eu vou deitar naquela mesa e eu quero levantar pra ter mais pelo menos 30 anos, tá bom? Não sei o que você vai fazer. Me surpreenda! Me surpreenda. Não, que foda-se. Não é bem cara. Assim também, né? Ainda. Pode acontecer, mas ainda, muito mas merda, segundo o, né? Globo Repórter da semana passada, vai ser. Ver Globo Repórter é coisa de velho. Porra, o cara tá se atualizando do futuro no Globo Repórter. Bem-vindo a 1990, né, cara? I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. Sabe uma parada que é chocante hoje em dia? O quê? Tô falando que a gente não tá velho. Os velhos não são mais velhos. Que porra é essa, cara? É... Luciano do Vale morreu. Quantos anos? 60 e tralalá. Isso nem é velho. Nossa, jovem não é, ainda. Mas não é. Jovem ainda, tanta lenha pra queimar. Mas não, olha, é, cara, velho. Você pega aí a fulaninho, tem quantos? Tem 60, sei lá, o Tom Cruise, esses caras. Tá tudo velho, não parece. As mulheres também, cara. Na nossa época, mamãezinha de colega com, sei lá, 50 anos, é uma vovó, cara. A galera hoje em dia, ela envelhece mais, não demora mais. Impressionante, cara. Não envelhece, não, cara. Depende, é que você, cara, quando tinha 12 anos de idade, você achava que o mundo tinha 12 anos de idade. Então você viu uma senhora de 40 anos, 45, com uma ruga, porra, velhaca. Não, mas não era uma ruga. Nego, sei lá, se vestia que nem velho, eu tenho coisa, vou vestir que nem velho. Algumas coisas mandaram. Ou cabelo, ou, não sei, os tratamentos, as pessoas, elas estão mais com caras de saudável. Que normalmente a pessoa velha fica aquela carinha de, né, fudido, tá morrendo, né? Um exemplo aí é o Beto Carreiro, cara, 70 anos. Ô, o Beto Carreiro parecia um garoto, cara. Quando morreu, você tem 40, não, 70. Gente, caralho, morreu, que porra é essa? Mais absurdo saber que o cara tinha 70, não, o cara, sei lá. O cara era cowboy não morre, né? Cowboy não é foda. Cowboy cavalga em direção ao pôr do sol. Tem isso, mas no caso da celebridade também tem o GHzinho, né, galera? Também tem que ver isso também. Cara, mas antes de hoje em dia, as celebridades não tomavam GHzinho e ficavam velhas, entendeu? Essa que é a parada que eu tô falando. Não, mas é isso que eu tô falando, ué. Hoje toma e fica menos velha, é isso que eu tô fazendo. Tu não toma, Eduardo? Tu aí com o teu contrato, editora internacional? Tem que tomar, obrigado, Tom. Tem que ficar garotão pra sempre. Se eu tomasse GH, eu tinha nascido em 1948, meu irmão. Olha só, vocês, o que vocês acham da tecnologia pra prolongar a vida de maneira geral, assim? Pô, bem-vinda, né? Claro. Bem-vinda. Não, quer só morrer? Você ver. Tu, ah, eu gostaria, depende, de morrer. Depende, cara. Se for pra prolongar a vida... A cineta aí, olha a cineta. Não, eu acho bacana, cara. Eu acho bonito pra caralho. Esse senhor, que eu não vou proferir o nome, o senhor Bigode. Bigode. O Bigode assinou a Constituição de 1880. Bigode é foda. Bigode é foda. O bisavô de Bigode tinha capitanias hereditárias. Caralho, meu irmão. Bigode não morre. Segundo meus cálculos, Bigode já passou dos 120. Bigode ajudou a construir o legislativo lá, o prédio, cara. É do caralho. E aquele filho da puta não morre, porra. Yeah, aquilo ali deve ser muito doente, dinheiro. Quando ele ficou doente, teve bolão no Facebook pra ver. Pois é, cara. Tá vendo? Ele não morreu. Né? Construir nada. Ninguém quer construir nada também no Facebook. Olha só, não precisa morre. Muito. Sabe quem não morre? Também? Quem não morre? O Chaves. Chaves. Morre. Chaves tá com quanto? 150? Todo... O X-Perito? X-Perito? É, toda semana ele morre no Twitter, mas na vida real ele nunca morreu. Ele tá platuna, hein, cara? Ele tá fudidinho, Chaves. Ele tá com 85, cara. Tá, ele tá. Morre em cada perna, né, cara? Como dizia o Tucano antigamente, tá na colherinha. Cara, nem eu lembrava disso. Classificação indicativa. Isso é uma parada de velho, cara. Não, é legal. É muito melhor que censura. Eu tava reclamando, porque eu sou velho, né? Então eu reclamo no Twitter. Se bem que crianças também reclamam no Twitter. Todo mundo reclama no Twitter. É por isso que ele é feito. É. Eu só entro no Twitter pra reclamar da GVT, mais nada. Na verdade, eu tava agradecendo por ter vivido num mundo que um adolescente de 16 anos podia entrar num bar e tomar cerveja. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que na Europa pode, cara. What? É, na Europa, a maioria dos países, pra tomar cerveja ou vinho é com 16 anos. Se explica muita coisa. A crise? Parte dela, né? A gente viu num mundo que passou Calígula na televisão, cara. Isso é insubstituível. Calígula, né? Cara. Tudo bem que na semana seguinte não passou a segunda parte, né? Mas a gente... É. Mas era um mundo ousado, onde uma TV de concessão pública... Como é que é o nome da televisão? Canal aberto, CNT, CNT. Ela pegou e tacou um filme de soft porn na sua grade regular. Vemos e convemos. De soft tinha muito pouco, né, cara? Cara, foi um frisson essa porra, cara. Soft. Essa história é mais uma que a gente já contou mil vezes aqui. É, pois é. Isso até que pariu. Mas no, hoje em dia não tem isso no canal TV. Tem coisas piores até. Tem até bebê adulto. Mas não vai passar na TV uma porra dessa, cara. Eu lembro que tinha um programa, a gente já contou isso um milhão de vezes também, chamado Cinemania. Passava na Manchete. Foi nada na Manchete. Sim. Cinemania 2. E aí, exatamente, tinha o Cinemania 2, que era o mesmo programa que passava sábado à tarde pra família brasileira, só que passava a versão estendida, falando de cinema pornô, cara. Como pode? TV aberta. Então eu vou contar uma parada que talvez vocês não lembrem, mas é muito de velho, hein? É muito de velho, hein? Talvez vocês não lembrem. Um programa que passava, não sei nem o canal, de um tal de Miele. Vocês lembram disso? Miele, ah, claro. Cara, é só você que acha que a gente não lembra disso, Coquetel. E a gente já falou 1 milhão de vezes. É. 1 milhão. Só você acha que a gente não lembra. Coquetetas. Exatamente. Frio, eu sou velho. Calor, tipo, era frio. Eu me repito as coisas, eu me repito. Sou quente, repetitivo. Frio. Miele é um outro cara que é velho desde sempre, mano. Exato. É. Não, mas ele sempre foi daquele jeito, né? Pois é, mas o cara congelou, bora. Nem mais velho, nem mais novo. Ele sempre foi o Miele. Exato. A não ser no filme do Super-Homem. Mas essa piada também eu já contei. I'm getting too old for this sort of thing. I'm getting too old for this shit. Você acha que uma parada que a gente não vai conseguir compreender dessa nova geração, esse negócio da recompensa imediata? Claro que eu compreendo. Você compreende? Pô, isso é óbvio. Claro que eu compreendo. O quê? Como assim? Todo mundo quer tudo pra agora. Porque todo mundo teve tudo pra agora. Então, você não acha que isso é uma coisa muito mais de hoje em dia do que, assim, o imediatismo de ser recompensado? Cara, isso tem a ver também até com, vamos dizer assim, com a cultura da própria internet. Eu não acho que isso seja uma coisa boa ou ruim, não, cara. Mas, por exemplo, você coloca... Eduardo é o cara do cima do muro, viu? Não acho que é uma boa nem boa ou ruim, é... De cima do muro do cara. É, qualquer coisa tá ao alcance de um clique, cara. Você bota ali na internet, no Google, você vê imagens de coisas mais bizarras do mundo e encontra quem você quiser. Olha o que você tá procurando, olha o que você tá procurando. É. Safe search, você tem que botar. Tá ativado, né? Você sabe ativado. Configurar o Google? Safe search? Sabe? Moderado? Sei. Moderado? Como é que é? Como é que é o teu safe eu search? Eu boto no, né? Manda tudo. Merdas, eu prefiro ver do que... Manda tudo. Bota PSDB e quer ver xoxota. Esse... Cara, eu lembro que uma vez, juro por Deus, eu fui fazer uma busca. Caraca, muitos anos atrás, a gente fazia ainda a versão resumida no site. E aí eu fui fazer uma busca, não sei porquê, por PMDB. E o Safe Search tava lá desativado, que nem o Eduardo usa e vê o mundo inteiro no computador dele. Caraca, meu irmão. PMDB, tomei uma xoxota cabeluda na cara. Sério? Juro, cara. Juro. Cabeluda. Nossa, Claudio Hanna é PMDB, sabe? Tucano. Cara, sabe o que é? É que o Google tem vários níveis, né, de segurança. Tem o Safe Search On, Safe Search Moderado, e tem o Safe Search Desligado, e tem o nível Me Agrida. Se ele talvez estivesse no Minha Grida, ele sabia. É o Bring It On. Bring It On, deixa eu ver ali. É, Bring It On, Minha Grida. Imagina o que eu não acho que o meu gênero musical preferido é hardcore. Caraca, né? É. Tu não pode procurar música no Google, maluco. Também ninguém procura música no Google Images, né, Tucano? Cara, bota... Ah, não, tá procurando música aqui, hardcore. Mas, Azaghal, o que você não consegue compreender dessa parada do imediatismo, por exemplo, com a Almôndega, com a do Box? Olha o cara querendo botar na fogueira. Olha o cara querendo me botar na fogueira. Não, porque você contou uma parada do Almôndega que foi engraçada. Se não tiver nada... Qual parada? Refresca com a minha mente. Véio. Caralho. Dessa Missing Pix, caralho, véio. Cabeça. Sabe, de a memória de curta duração, a memória de curto prazo também. Caralho. Mas, com a idade, né? Com a idade. Caralho. Ah, vai embora, vai tudo embora. Ele só lembra do Empório, o que falou há 15 minutos atrás que não lembra, mas... Do Empório, ele lembra que tomava cachuva. É, ó, por favor, ô Jovem Nerd, cabeça de peixe pra esse senhor aí do seu lado, tá? Cabeça de peixe. Eu sou mais velho aqui, é isso mesmo? O Fred não é mais velho, não? Não, você é o David mais velho. Aqui, caralho. Sim, da galera, o JP, da galera geral, né? O JP já tá com o quê, 50? JP, né? Já tá com o pé na cova. JP tá com 40. JP tá com 42. What? É isso aí. Entreguei. Meu Deus, cara, olha o tempo. Vou colocar uma reflexão pra vocês, tá? O tempo não para. Olha aí. Olha o Cazuza aí, olha o Cazuza aí. O museu de grandes novidades. Caralho. É, tá velho mesmo, Fred. Tá velho pra caralho. Vai dar um... O quê? Não, tô gravando, sei lá. É que eu não conheço nada dessas bandas que vocês estão falando. Peraí que o velhinho O velhinho precisa ao banheiro. Sabe o que, que vem com idade também, né? Incontinência. Incontinência urinária. Eu não lembro, papa. Eu não lembro que eu tenho aqui no banheiro. Tá foda. Peraí, tá bom, vou segurar. Vai. Não, vai mal pra próstata, porra. Não faz isso vai não. Vai mijar na calça e vai falar que a culpa é nossa. Não vai não. Não faz isso não, cara. Eu tô com a fralda geriátrica. Olha o bebê adulto aí. Olha o bebê adulto. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.